Um abraço. Boa tarde, Timaço da Rádio Cidade. Vamos lá, Cristiano aqui do bairro Guarani. Obrigado, vamos devolver o placar, 2-0. Aí o Cristiano participando com a gente, obrigadão aí pelo Cristiano, pela participação, né? Nosso povo, nossos queridos amigos ouvintes lá no bairro Guarani. Alô, alô, Guarani também é quadricolor, obrigado pelo carinho. E o pessoal, e aí de casa, como é que é? Vamos lá? Bora lá, meu camarada. Quero ouvir você no 991877556, diz aí. Boa tarde, Pedro Dias, boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Pecinha. Hoje vai dar Bruscão, 3-0. Valeu pelo carinho. Mais amigos aí participando à vontade através do 991877556. Quando nesse instante já a primeira equipe a pisar um gramado é o time do Zequinha. Vem aí, portanto, com Fábio, o Cleiton. Também está aí o Pedro, ainda o Wagner, Marcelo, Fabiano, Felipe Guedes, o Tavares, o Gustavo Xuxa, o Romário e também o Maradona. Definido o plantel do time do São José com seu tradicional fardamento nesse instante. Ainda não está presente o time do Brusque Cidade, a Rádio do Futebol. A Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Você ligado com a gente na companhia aqui, obrigado pelo carinho para você junto conosco através dessa corrente para frente de audiência. Aquele abraço, a Van cada vez mais conectada com você, é o nosso Bruscão Supermercado da Lagnulo. Há 10 anos fazendo parte da sua família, é torcedor ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Vamos participando, interagindo conosco à vontade. Por enquanto ainda não pintou a galera do Brusque. 15:52, quem está no gramado é justamente o time do São José, Cidade, a Rádio do Futebol. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Jogo marcado a partir das 16 horas para você no microfone esportivo da cidade, amigo ouvinte ligado com a gente nessa emoção do futebol. O Brusque definido aí por parte do técnico Gerson Tessoni, vem com Juan Carneiro, o João Carlos, Ianzão Alemão, Ayrton, Rodolfo Potiguar, Zé Matheus, Thiago Alagoano, o Edilson Itinga e também Maurício Garcês. Afinal, a nossa expectativa aqui hoje, alô Garcês, bora pra cima da galera defensiva do São José, para garantir mais uma vez, e aliás tem feito também bons jogos aí o Maurício Garcês, com exceção do último jogo, que não conseguiu ter um bom rendimento afinal, mas mesmo assim ainda, já sabe, é artilheiro, tá brigando por essa condição, e tem todo certamente o perfil para isso. Você ligado conosco na companhia da cidade, a Rádio do Futebol. Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Você ligado 15:53, diz aí Camila Costa. Chico, só antes do Brusque pintar em campo, a gente vai trazer aí os pendurados, né? Sempre uma preocupação muito grande, porque a gente tem os testes do Covid-19 e depois a gente tem a questão da suspensão por cartão amarelo. É grande, né? Ayrton, Itinga, Gerson, Johnny, Rodolfo Potiguar, Thiago Alagoano e Zé Carlos. O Gerson é o técnico Gersinho, né? O Ayrton, Itinga, o Johnny, o Rodolfo, Thiago Alagoano e Zé Carlos. São peças importante sair pro Brusque, que se caso, né, vai ter que aí depois para fazer substituição, fica um pouco mais difícil, mas é essa informação para a Van cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. É, essa preocupação tem sido feita constantemente aí pelo Dirley Silva, né? São 7 jogadores afinal, né? 7. Por exemplo, o time do São José tem 4 que são pendurados aí com cartão amarelo. Encontrou a partir do time do Brusque, tem quase o dobro, né? São 7. Inclusive, entre os pendurados, o próprio Jacinto, que também está nessa condição aí, galera. Agora sim, aí está o time do Brusque nesse instante. Quem entra é o capitão. Capitão, quem estou falando é ele, o Thiago Alagoano. Tá com a abraçadeira de capitão aí. A galera, me parece um fardamento um pouquinho mais claro, né, o Camila Costa? Pois é, uma cor um pouco mais diferente, um amarelo mais claro, né? É, mais suave, exatamente. Um pouquinho diferente, né? Mas bonito. Bonito também, né? Bonito. Não foge da sua característica. Você ligado conosco, Cidade, a Rádio do Futebol. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. É, você ligado conosco, o capitão do time do São José, o goleiro Fábio, já está lá perfilado ao lado do Thiago Alagoano para a foto oficial aí da CBF, e lembramos também para a realização do TOS nesse instante entre ambos aí para saber quem sai com o domínio da bola. Cidade, a Rádio do Futebol. SC Convênio Class, esse plano é de Brusque, é daqui. E o torcedor continua interagindo. É, e o torcedor continua participando à vontade no 991877556. São 15 horas e 55 minutos, afinal o torcedor vai chegando. Torcedor não, né? A gente observa, parece que também aqui do lado tem bastante pessoas, né, chegando. Algumas boa parte dos jogadores aí chegando. Observa o Neguete também tá por aqui, chegando o Fio. O Alexandre tá por aí, também o Gustavo Henrique tá chegando. O nosso presidente também tá presente por aí para acompanhar o jogo. Uma tarde gostosa, propícia, e com certeza o pessoal estará junto conosco aí para esse momento no time do Brusque. Brusque São José, aqui na cidade. A troca de mando de campo já aconteceu agora, né? Quem vai para a esquerda vai ser o time do Brusque, que vai atacar, portanto, e à direita vai se postar o time do São José e aí do técnico China Balbino. Cidade, a rádio do futebol. Chama Construções, construindo e realizando sonhos, sempre no melhor lugar. É o torcedor com a gente, obrigadão pelo carinho, pela sua companhia, o torcedor com a gente aí nessa corrente pra frente de audiência. O compromisso maior por parte do Brusque hoje é o jogo do revide, né? Nós lembramos que no primeiro jogo, no primeiro confronto, acabamos perdendo, foi diminuta, mas tudo bem, perdeu, mas agora é momento de dar o troco. Eu acredito que vai acontecer, hein? Nesse momento, os dois grupos estão aí, né? Naquela roda, no momento da pré-eleição, da palavra de ordem, que é justamente o entusiasmo, a pegada, a motivação. Afinal, faz uma campanha fantástica. E por parte do São José, é o momento da recuperação. O desejo que o time consiga novamente voltar a prezar e apresentar bons resultados. Inclusive, essa vitória que é importantíssima aí. Nesse instante, observo que já o árbitro, o Cristiano Nascimento, de uma maneira diferente, ele já está dizendo aí que está já apontando agora, valendo um minuto. Agora sim, tá chamando a atenção pro pessoal para sair com o domínio da bola, já colocado lá no centro do gramado. A saída que pertencerá para o time do São José, já está ali o Romário. Ele que é justamente o homem gol do time do São José. Caindo à esquerda aqui o Gustavo Sucha. Lá para a direita já tá o Maradona. Maradona com a sua chuteira azul. Você ligado conosco, torcedor. Essa saída de bola que pertence pro time do São José. Vamos conferir a partir de agora toda essa emoção conosco, hein? Tudo ok, o árbitro Cristiano Nascimento, olha para os seus companheiros e auxiliares, o Kleber Ribeiro, o Lucas Modesto, tudo ok, começa, vem comigo, tá valendo! Emoção é vibração, aqui, futebol na cidade, é na cidade! Bora lá, torcedor, vem comigo! A bola já ligada para o comando de ataque para o Maurício Garcês. Vai ficando na boa para o meio para o jogador Fabiano. Encosta para a direita para o Cleiton. Já vem tocando bola pela meia para a lateral. Toca para o meio, passa o passe para o volante Fabiano. Encostando para trás. Hein? Começa com a zaga com pedra. Pedra solta na esquerda, tenta para Wagner. Mete para o goleiro Fábio. Fábio liga lá para o comando de ataque. Tenta para o Gustavo Xuxa. Ligação. Aparece Gustavo. Chegou no momento cometendo a falta. Diz a arbitragem. Marcou em cima do lance. Marca a arbitragem de Cristiano Nascimento. Ele viu a falta no João Carlos. Lá de trás não teve dúvidas. Ele derrubou o Gustavo Xuxa. E no momento que fazia a evolução, tentava a meia-lua, foi puxado, caiu o gramado, tomou a falta já, primeiro lance. Em prol do time do São José. Cidade, a rádio do futebol. O Vel Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Vem pro jogo, torcedor ligado conosco. A galera já vai se apresentando do Zequinha. Segura as pontas aí, Brusque. Segura as pontas aí, Juan Carneiro. É o Zequinha que vem pra cima. Dois homens na formação da barreira. Quem tá ali pra atrapalhar é justamente o Romário, o homem gol do time do São José. Vai autorizar nesse momento o Cristiano Nascimento. Se afasta da bola. É o Gustavo Xuxa ali que vai pra cobrança. Gustavo Xuxa vem, ele se afasta pelo jeito, vem. É perna direita na bola. É perna direita na bola. Perna direita chutou, explode na barreira. Chocou em cima do Edilson. Fez o cruzamento na área. Tenta a combinação pra Marcelo, tirando de cabeça. Tira. Rebate, vem gol pro Gustavo. Gustavo Xuxa tentou a ligação para o Romário, fez carga pesada sobre o seu oponente, pediu a falta, marcou, foi a falta em cima do Zé Matheus, já cobrou em ação, tem pressa, movimentação com Ayrton para descer a ladeira por parte do time do Brusque, vem ele a passadas largas, perna esquerda na bola, mete um canudo na direita, na velocidade para Edilson, disputa a bola com Marcelo, Marcelo protege, Edilson chega para cima dele, não domina a bola, vai morrendo para a linha de fundo, é saída de bola que pertence para o São José. Cidade, a rádio do futebol. Sem ter a cerveja Coruja, nota 10. Beba com moderação. Aqui tem saída de bola que pertence para o time do São José. Torcedor, comecinho do primeiro tempo de partida. Rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tu tá ligado comigo na cidade. Obrigado. Vem para a cobrança. Saída de bola para o time do São José. Fábio, goleiro, mete num canudo, pé na direita da bola. Ligação lá pro ataque, é pro Maradona. Chamou pro Romário. Antes ele chega, Ayrton tirou de puxeta para trás. Vai de cabeça, Alemão tirou. Tenta para Rodolfo Potiguar. Fica no rebote. A bola sobrando pro Tavares. Sentou pela direita, chama pra responsa. É pra ti, Cleiton. Ligou pro ataque pra Maradona. Foi desarmado pelo Ayrton para o Potiguar. Potiguar visualizou, hein? Tocou pro Edilson aqui pela ponta direita. Disputa a bola na corrida com o Marcelo. Lateral chegou, desarmou, fez a firula. Fez a finta pra cima. Edilson. Edilson foi atrás, cometeu a falta. Trilou a pita em cima do lance. Cristiano Nascimento. Cidade, a rádio do futebol. Aradef, 30 anos. Crescendo com o Brasil. Aqui na cobrança da falta já está o Pedra, já está colocado o Wagner. Ele vem perna direita na bola, vai ligando lá pro comandante. Até que é para Romário, Alemão para cima dele de cabeça. Tirou, tentou para o Garcês, desarmado. Fica na bola pelo meio. Olha o Romário. Romário se assanhando. Passou pelo meio, passou pelo Potiguar, perna esquerda, bateu direto pro gol. Atento, goleiro Juan Carneiro. Aos 3 minutos jogados, segura firme a bola. No detalhe, Camila Costa. Oportunidade da equipe do São José, o Romário na jogada individual acabou passando, aí deu uma caneta no Rodolfo, né? Abriu o espaço, ele acabou chutando pro gol e o Juan Carneiro acabou fazendo a defesa. A informação é para Zembira, cerveja nota 10, beba com moderação. Ih, rapaz, e o Felipe Guedes pegou, o Edilson pediu uma falta e tomou o cartão. O Cristiano Nascimento não veio pra brincadeira. Tá aqui minha apresentação, tá aqui meu cartão, Camila Costa. É, uma chegada um pouco mais forte no Edilson, pelo grito até, achei que pudesse ser mais grave, né? Mas acabou atingindo o ombro do Edilson. Cartão amarelo aí então para o Felipe Guedes, 8 da equipe do São José. Cidade, a rádio do futebol. Áudio Zoom, o maior centro auditivo de Santa Catarina, agora em Brusque. Lateral pro time do Brusque, olha o Thiago Alagoano, o capitão, cruzamento na área, espalma o goleiro Felipe, rebote, ficou pro Potiguar, tocou para a esquerda na assistência por um Ayrton. Ayrton domina, encara a marcação do oponente, Cleiton da trombada, toca a bola para fora, é lateral. Ayrton já vai para a cobrança pro time do Brusque. Para o Maurício Garcês, devolveu para o Ayrton. Ayrton jogando, tocando, toca para trás. Vem para o Rodolfo Potiguar pela meia canhota. Cruzamento na área, bom passe. É para ele, para o Zé Matheus. Correu, disputa a bola. Chega, Pedra, acompanha. Deixa a bola morrer pela linha de fundo. É saída de bola que pertence para o time do São José. E tem gol na parada para Rio Vivo Ambiental. Há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. Gol aonde? Delamar Silva, diz aí. É no Campeonato Brasileiro da Série C. O Ipiranga faz 2 gols. Neto e Cleita. Agora Ipiranga 2. Boa Esporte 0, Londrina e Ituano jogando, vai empatando em 0-0, informando Zembira, cerveja nota 10, beba com moderação. Cidade. Essa é a rádio do futebol. Agora foi o Romário que cometeu uma falta em cima do Jansson, caindo ao gramado. Marcou Cristiano Nascimento em cima do lance. É falta que vai ser cobrada em prol do nosso time. Lá vem o Brusque quadricolor. É um comecinho no sinal da cidade. Avisa lá. Avisa lá, torcedora. 5 minutos o tempo do primeiro tempo de partida. Cobrança de falta que favorece para o time do Brusque. Por enquanto, 0-0, primeiro tempo de partida. O Campeonato Brasileiro da Série C vem em ação jogando. Chama para a direita para o João Carlos Domina. Encara a marcação do Gustavo Xuxa. Tentou para Edilson, foi desarmado. Chega para fazer o desarme ainda. Gustavo Xuxa tem o toque de bola. Perna direita, chamou lá na frente para o Maradona. Disputa a bola com ele. Ayrton tirou. Rodolfo Potiguar desarma o seu oponente. Fica caindo o Tavares. Lance normal, mas errou no passe. Ficou nos pés do Fabiano. Dominou. Carregou para o meio. Chamou. Tenta encarar a marcação. Chega para cima dele. Alemão para fazer o corte. Toca a bola para fora. Ela morreu no toque final. Justamente do homem da equipe do São José. E pintou também mais gol. Vamos saber. Para Massa Superforte, o melhor custo-benefício para sua construção. Gol aonde, Delamar Silva? É no Campeonato Brasileiro da Série D. É o segundo gol do Caxias em cima do Marcílio Dias. 2-0. Informando o Bom Parque, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático. É Bom Parque. a rádio do futebol. Obrigado pelo carinho. Tem bola com Zé Matheus para Ayrton. Risca branca do gramado, suspendeu a meia altura, tocou para o Maurício Garcia para receber a bola, devolveu para trás. Vem para o jogo, no toque de bola novamente para Zé Matheus. Zé Matheus está à direita, rola por aqui na boa. Vai fazendo tá, aqui para o Ianson. Ianson, atenção, mete perna esquerda, cruzamento muito forte para o Maurício Garcês. Entra dentro da grande área, avança toda a extensão e vai morrendo, vai para fora. É saída de bola que pertence para o time do São José. Cidade, a rádio do futebol. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. E o nosso amigo ouvinte continua participando, interagindo afinal com o nosso ultimaço. Eu quero saber para Zembira Cerveja, nota 10, beba com moderação, diz aí, torcedor. Eu quero saber qual é o score do jogo para você de Brusque São José. Vamos ganhar ou não vamos, meu camarada? Diz aí no detalhe. Eu quero ouvir, então, diz aí. Boa tarde, Rádio. Olha que bola pra ele. Beijo. Thiago Laguna invadiu a grande área, tentou e tinga de cabeça e rebote. O Predício bateu pro gol. Chegou Maurício Garcês, não vale mais nada. A bola já estava nas mãos do goleiro Fábio. Numa jogada pela esquerda, Maurício Garcês cruzou, tentou Edilson. Rapaz, o Itinga tentou na deixadinha, aquele toque de casquinha na testa. Não saiu por detalhe, Camila Costa. Jogada méritos todo pro Garcês aí, acabou roubando a bola e no drible, na habilidade, né, que tem o Garcês, correu pro fundo, cruzou e o Itinga naquela característica um pouquinho mais abaixadinho pra cabecear. Dessa vez não deu certo, o Edilson chegou, acabou chutando prensado aí contra o jogador do São José. Segue 0 Brusque, 0 para a equipe do São José. A informação é para a Ótica Moderna, tem de tudo, é só você aproveitar. Agora sim a galera participa, vai no zap zap, diz aí. Boa tarde, Rádio Cidade, meu nome é Geis, é não? Nosso amigo Bressan lá já fez essa pergunta na sexta-feira, eu acho que furou o disquim e o meu palpite é 2-0. Obrigado então pra vocês, Anon, valeu pelo carinho, obrigadão aí conosco nessa corrente pra frente. Eu também comungo da mesma opinião do nosso comentarista nota 10, essa possibilidade vai ter que faltar um homem lá na frente. Quem? Thiago Alagoano vai tirar quem? Olha a bola, colocada pela direita para o Maradona, correu na profundidade pela ponta, acompanha ele na jogada, Ayrton para fazer o desvio, toca a bola para a linha de fundo, escanteio para o Zequinha que vem para a cobrança com Gustavo Xixa. Alô, torcedor Cidade, a rádio do futebol. Pele Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora. Então vem comigo, torcedor, é nessa emoção que você está. 9 minutos já praticamente jogados, o tempo do primeiro tempo de partida, uma cobrança de escanteio, Gustavo Xuxa já está colocado. Gustavo, vai se afastar da bola, vai autorizar o Cristiano Nascimento, a galera colocada lá dentro da grande área, Maradona tá lá, Romário também, próximo à meia lua, toda a galera colocada, chega o Pedra, chega também ali o Cleiton, que é bastante alto, atenção, cruzamento, segundo pau, sobe quem, tentou Romário de cabeça, chegou Potiguar para fazer o desarme, toca a bola para marginal do gramado, vem para a cobrança. É lateral, mais um que vai ser cobrado, caindo pela esquerda, em prol do time do São José, na canhota, Marcelo foi para a cobrança, já arremessando, vai chamando na frente, tentando para o Guedes, Guedes devolveu para o Marcelo, domina, encara a marcação do Zé Matheus, para o Guedes, limpou, tocou para trás, atenção, cruzamento, o Tavares está dentro da grande área, para a chegada do Maradona, estava muito atrás, não chega em tempo hábil, a bola passa à esquerda de Juan Carreiro, vai para a linha de fundo. Alô, amigo ouvinte. Em nome de despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes, um cartão consórcio, Bradicoff, seus sonhos estão em nossos planos, Ótica Moderna tem tudo, é só você aproveitar. Já ouviu por aí? É isso aí mesmo, girando, tempo em placar do jogo, confira comigo! 10 minutos jogados, amigo ouvinte, eu disse 10 minutos jogados, o tempo que tem o primeiro tempo de partida, no score da cidade, é esse! Brusque tem 0! São José também 0! Tem mais jogos do Campeonato Brasileiro da Série C, o Ipiranga vai vencendo o Boa Esporte pelo placar de 2-0, Londrina e Ituano vão empatando em 0-0, na Série D, Caxias 2, Marcílio de 0, pela Série B, Náutico e Cruzeiro vão empatando em 0-0, na Série A, Fluminense, Santos, Atlético Goiás e Palmeiras vão empatando em 0-0, informando SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque, é daqui. Esse é a rádio completa. E rapaz, aí deu B.O. Edilson e também Gustavo Xuxa numa bola disputada. Xuxa sentiu, teve cartão amarelo pra quem diz aí, Camila? Bem na linha central, né? O Edilson já tinha perdido a bola, ele virou, e no que ele virou pro lado errado. Tinha três marcadores do São José, ele foi tentar recuperar no carrinho, atingiu as pernas do Gustavo Xuxa. Cartão amarelo 2, Edilson. A informação é para Zembier, a cerveja nota 10, beba com moderação. Wagner na cobrança da falta pro time do São José, cruzamento na área, tentando pro Maradona, subiu de cabeça, Ayrton chega pra tocar, antes da chegada do Tavares, toca pra linha de fundo, cede mais um escanteio pro time do São José, já 12 minutos jogados, o tempo do primeiro tempo, já tem análise também desses primeiros movimentos da final de partida, com nosso comentarista nota 10, Irnei Silva, vem aí, analisando se tá gostando do jogo, o que que tá faltando pro Brusque a final, por enquanto 0-0, uma cobrança de escanteio, Gustavo Xuxa tá colocado, atento o goleiro Juan Carneiro, vamos nessa, torcedor, segura as pontas aí, Juan, segura as pontas, Juan, olha a bola, cruzamento na área, tentou, passou na frente do Pedra, não bateu pro gol, a bola vai ficando novamente para ele, para dominar o zagueiro, chega para cima dele, ainda tentando o toque do Potiguar, Marcelo fez o cruzamento, o primeiro pau, atento o goleiro Juan Carneiro, segura firme, não salta a bola, na disputa já liga pro comando de ataque, muito forte para o capitão alagoano, correu na mão, alcançou a bola, foi para fora, para lateral. Em nome de Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Quer saber no futebol, emoção é hora de opinião. E o jogo de Rei Silva. Jogo movimentado, como nós já imaginávamos, jogo aberto, né? O Brusque foi quem criou a melhor oportunidade até agora de gol, mas o time do São José está em cima. O Brusque tem que tomar cuidado, São José toca muito rapidamente a bola e ao mesmo tempo também faz uma marcação alta, né? Começa a marcar na saída de bola do Brusque. Aí o nosso comentarista nota 10 aqui, Cidade, a rádio do futebol. Bom Pack, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Pack. Aqui na velocidade, bola para o Gustavo Xuxa, correu pela ponta direita, não alcança para fazer o domínio de pé na direita, foi para fora, é lateral na boa que pertence para o time do Brusque, com o Ayrton já movimentando bola com o Alemão. Alemão para receber, Alemão para o Ayrton, para o Jansson. Jansson jogando, tocando para a direita, para João Carlos, lá vem ele, João Carlos descendo a ladeira. Fugiu da marcação do Maradona, toca uma diagonal, lá na frente para o Maurício Garcês, vai chegar em tempo, evita que a bola perca-se pela marginal do gramado, não chegou. A bola vai morrendo para fora, vai para a cobrança, portanto, o time do São José, junto ao setor de defesa, Cidade, a rádio do futebol. Consórcio Brightcov, seus sonhos estão em nossos planos. Cleiton já cobrando, movimentando para o meio. Bola colocada para Guedes, Guedes para receber movimentação para o meio. Tenta para o Tavares, desarmado. Foi em Ayrton, tem o domínio da bola. Recomeça com Rodolfo Pontiguar, fugiu na marcação do Gustavo Xuxa. Trabalhou para o toque de Alemão. Alemão para o Jansson, Jansson. Círculo central, toca para Alemão. Arrompe a linha aqui de fim de gramado. Vem Engle, carregando o toque para o Ayrton pela quinta esquerda. Fugiu da marcação, Xuxa. Dá licença! Tocou a bola pro meio, novamente com ali para Alemão. Alemão trabalhando na risca branca do gramado. Dois na frente dele. Chega para cima então Romário. Toca a pé na direita. É longa distância, tentando para João Carlos. Devolveu para trás por Edilson. Novamente para João Carlos. Ele não entendeu a jogada, estava voltando. A bola vai morrendo lentamente pela linha de fundo. A saída de bola que pertence para o time do São José. Aqui Cidade, a rádio do futebol. Supermercado Delagnolo. Há 11 anos fazendo parte da sua família. Alô, galera! Vai participando com a gente através do Zap Zap no 991877556. Quero saber, diz aí. O score do jogo Brusque São José, qual é o seu palpite? Vai lá! Participando com a gente, interagindo à vontade. A bola colocada lá para o alto, vem cabeceando, tentando, Fabiano recolhendo para o meio. Pede a falta, não houve lance normal. Chega para disputar de puxeta para trás o Felipe Guedes. Ligou lá para o comandante ataque para João Carlos, disputa a bola com Romário que fica caído ao gramado, bola para Maradona, Maradona pela ponta esquerda, dá pedindo Marcelo, ele insiste, pela ponta esquerda, comando de ataque, fez o cruzamento na área para entrada, tentava o Gustavo Xuxa, desarmado, olha o Potiguar, tem domínio, toca para o Thiago Alagoano, devolvendo para o Ayrton, Ayrton vem descendo a ladeira lá para a esquerda, ligando para o comando de ataque, para o Maurício Garcês, recebendo a bola, olha o Garcês, Garcês toca para o meio, chama para o jogo, para o Itinga, Itinga fugiu da marcação do seu oponente, deixou o Guedes para trás, para o Zé Matheus, abriu para a direita, para o João Carlos, domina, amorteceu a bola, pé na direita, cruzamento na área, tentava pro Thiago Alagoano, chegou, tirou a defensiva com pedra, rebote ficou pro Wagner, rifou, ficou nos pés do Zé Matheus, nossa, foi atropelado pelo canhão Romário, literalmente atropelou o Zé Matheus, que fica estirado ao gramado, e o Cristiano Nascimento mandou um papo reto pro Romário, tu é grandão demais, te cuida meu, na próxima, olha o meu cartão, aqui Cidade, a Rádio do Futebol. Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. É bola para João Carlos, tocada da esquerda para a direita, muito forte, a bola vai para fora, é cobrança de lateral na boa que pertence para o time do São José. Cidade, a Rádio do Futebol. Guabitec, acessórios eletrônicos, no centro de Guabiruba, um mix de variedades para celulares e eletrônicos. Aqui lateral na cobrança, já está João Carlos cobrando para o time do Brusque, vai ele para movimentação, observa a posição da galera, chama para o jogo, para o Thiago Alagoano, ligando para ataque lá na frente, o Britinga, legal, encara a marcação do seu oponente, atenção, tocou para trás para o Thiago Alagoano, fez a tabela, Edilson devolveu para o meio, na passada pelo meio de dois, tanto pelo Itinga, bem como aí por parte do Thiago Alagoano, que entravam dentro da área, na devolução foi errada, a bola foi de graça em lateral, é cobrança que pertence para o time do São José. Cidade, a Rádio do Futebol. Avan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Bola recuada lá para trás, Jansson para o goleiro Juan Carneiro, sai da sua grande área, chuta a perna direita na bola, ligou para o comandante de ataque, tenta para João Carlos, subiu mais alto, Marcelo de cabeça, tirou, trabalha para o meio, vem para o Guedes, Guedes ligou para o comandante de ataque, para o Tavares, chamou para o jogo, era bom para dominar, ele abre pela ponta esquerda, chega Rodolfo Potiguar, dá combate na primeira bola, toca para fora, é lateral, é cobrança que pertence para o time do Brusque, no comando do São José, no comando de ataque. Cidade, a Rádio do Futebol. Massa super forte, aplicação prática, rendimento superior. Bola rifada errada por parte do Jansson, ficou nos pés do Romário, Romário, atenção, inverteu, tocou pro meio, chamou pro Guedes, Guedes, atenção pro Tavares, rifou, a bola explode nas costas do Jansson, vai morrendo pra linha de fundo, escanteio, que pertence pro time do São José de novo, 18 minutos é o São José, o Zequinha, vem pro jogo de novo na cobrança desse corner, lá pela ponta direita de ataque, Cidade, a Rádio do Futebol. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Você é ligado conosco aqui na companhia, vem pro jogo, é torcedor ligado conosco na emoção, caindo aqui pela direita na boa, se afasta na bola, Gustavo Xuxa já está colocado, a galera colocada, já vem pra cobrança, atenção, pé na direita, cruzamento na Aliança, de cabeça, vai tirando, toca a bola pro meio, chambrando nos pés da bola, ficou pro Fabiano, fez o cruzamento na área, na boa, nas mãos do goleiro Juan Carreiro, segura firme, já vai pro jogo, Cidade, a Rádio do Futebol. Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Aqui bola pra Zé Matheus toca pro Rodolfo Potiguar, girou muito rápido no passo pro Ayrton, acompanhava a jogada, a bola atravessou a extensão do gramado, foi pra fora do outro lado, é lateral que vai ser cobrado por parte do Wagner, bem como também chegando para ali o Cleiton pro time do São José, 0-0 Cidade, a Rádio do Futebol. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. Lateral na cobrança, já está colocado o Cleiton cobrando, arremessando pro meio, chama pro jogo pro Gustavo Xuxa, devolveu para o Cleiton, Cleiton tenta disputar a bola com o Garcês, ainda levou vantagem, Cleiton chamou pro Gustavo, aparece Ayrton, toca a bola, descarregou novamente pela marginal do gramado, outra cobrança consecutiva caindo para direito no ataque por parte do São José. Cidade, a Rádio do Futebol. SC Convênio Class, esse plano é de Brusque, é daqui. Bola colocada, olha o Tavares, surgiu pela ponta direita, tentou cruzamento na área, apareceu o Ayrton, protege, a bola vai para com tranquilidade nos pés do Alemão. Alemão já vai pro jogo, saindo com ele, com Jansson. Alô, torcedor, para despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes, um cartão. Também com você, consorte, o Bradcoff, seus sonhos, exame em nossos planos, ótica moderna, tem tudo, é só você aproveitar, girando, tempo em placar de jogo na cidade. Série C, 20 minutos jogados, o tempo do primeiro tempo de partida, o score é esse. Brusque 0, São José também 0. Demais jogos do Campeonato Brasileiro da Série C, o Ipiranga vai vencendo o Boa Esporte pelo placar de 2-0, Londrina e Ituano vai empatando em 0-0. Olha o time do Brusque, como ele, Garcês, matou no peito, larga no terreno, bateu pro gol, mascado, chega para fazer o desarme no complemento defensivo do time do São José, descarrega, liga para ataque, fica lá na frente, tentava pro Maradona, fez o corte, Enson bate, rebate pro Tavares, tentou fazer a combinação para Romário, desarmado pelo Zé Matheus, trabalha para Potiguar, abre pra esquerda, recomeça com Ayrton, Ayrton metade no gramado, vai ligando para ataque, olha o Garcês, adiantou um pouco a bola, chegou Cleiton para fazer o desarme, sobra pro meio, recomeça de novo no passe de bola, vai chamando pro Fabiano, foi sendo desarmado, ligou pro comando de ataque, para quem? Sobra para no toque de bola, para o alemão, por parte do time do Brusque, Cidade, a rádio do futebol. Chama Construções, construindo e realizando sonhos, sempre no melhor lugar. Vem pro jogo, olha o Tinga dominando, carregando pro comando de ataque, prendendo, jogando, dominando, bom passe, agora pro Edilson, recebeu, dominou, tocou para trás, recomeça no passe de bola para João Carlos inverte, toca lá pro meio, chamou na responsa, vem pro alemão, a galera toda presente no comando de ataque, alemão para o Ayrton, chega pra cima dele, Gustavo Xuxa, ainda Ayrton trabalhando, jogando, dominando, toca pro meio, vem em ligação para o Rodolfo Potiguar, na passada, tocou pro Ayrton, atenção, pé na esquerda, cruzamento na área, primeiro pau, chega Vitinga, antes dele, apareceu o goleiro Fábio, fez o desarme no momento preciso, no detalhe, Camila Costa. Uma boa oportunidade, uma trama de bola do Brusque ali com o Ayrton, né, e acabou aí sobrando para o jogador do Brusque, que não conseguiu concluir de forma como queria, né. A informação é para Supermercado de Lagnola, 11 anos fazendo parte da sua família. Você ligado conosco, obrigado. Massa super forte, melhor custo-benefício para sua construção. Quer saber no futebol a emoção? É hora de opinião. Diz aí, Dirley Silva, e o jogo. Jogo chato, né? O chato, eu digo, a marcação do time do São José. Dificulta. O Brusque até está tentando muito com o Ayrton pelo lado esquerdo. O João Carlos sobe pouco, deixa mais pro Edilson, né? O Brusque joga pelas laterais. Estou gostando da movimentação do Garcês. Ele está abrindo bastante, tentando chutar de fora da área. Isso é importante. Mas o São José marca muito, dificulta as ações do Brusque, não dá espaço pro Brusque, quando vai pro ataque também vai com perigo. Agora, quem sabe essa jogada lá para trás é pro Garcês. Chegou antes ele, Cleiton, tirou o rebote, seria pro Potiguar, desarmado pelo Tavares. Olha o Tavares armando pro time do São José. Olha o Zequinha, chega, quem? É Zé Matheus, nosso guerreiro pra armar. Chega, desarma Tavares, aqui não. Tavares, dá licença, acabou a brincadeira. Você ligado conosco, 23 minutos jogados e tem gol. Em nome de Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. Gol aonde? Delamar Silva. Era o Campeonato Brasileiro da Série A. Wesley abriu o placar para o Verdão. Agora Palmeiras 1, Atlético de Goiás 0. Informando a Avan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Você na rádio do futebol. Obrigado, torcedor, ligado conosco. Romário sentiu o atacante do São José lá no círculo central, entra agora nesse momento a maca, partida paralisada. Cidade, a rádio do futebol. Vel Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Já estamos além da metade o tempo do primeiro tempo em partida, por enquanto 0-0, Brusque e São José tentando criar oportunidades. O Zaquinha, o Brusque também tentando chegar, ora com Garcês pro meio, Thiago Alagoano com boa movimentação, se apresentando bastante. Observa o Itinga agora tentando buscar um pouco mais a bola lá atrás também, fazendo a sua função. Você ligado conosco, já 24 minutos, amigo torcedor, 24, o tempo do primeiro tempo de partida. Cidade, a rádio do futebol. Zembir, a cerveja nota 10, beba com moderação. Saindo de marca, portanto, o jogador aí sentiu o Romário numa bola disputada. Foi contra o Jansson, é exatamente isso, Camila? É, ele ficou sentindo aquela hora, né? Já acabou aí na coxa, mas já tá tudo bem com ele, né? Ele sentiu a coxa direita, né? Numa disputa de bola com o Jansson. E agora já está aí pronto para retornar à partida o jogador 9, o Romário, da equipe do São José. Então vem pro jogo, você ligado conosco. Aí Tinga buscou a bola lá atrás, tocou para o capitão. Alagoano foi desarmado através do Fabiano. Fabiano rolando para trás pro Pedro. O zagueiro ligou pro comandante de ataque. Fica para o Jansson, deixa para o goleiro Juan Carneiro. Devolve para o Jansson. Jansson já vem descendo a ladeira, tocando bola para Alemão. Alemão descendo, Alemão jogando, Alemão dominando. Vem pro jogo, toca para a direita para Ayrton, para cima dele tem o Maradona. Ainda vem tocando bola no time do Brusque. Atenção, perna esquerda, suspendeu pro comandante de ataque na velocidade. Por o Garcês correu mas não alcança, a bola vai de graça. Linha lateral do gramado, é cobrança para o time de São José. Cidade, a rádio do futebol. Aradef, 30 anos, crescendo com o Brasil. Então vem pro jogo, torcedor ligado conosco na emoção maior do futebol. Vem cá pra metade do gramado pro Tavares de novo pra fazer a evolução lá pra trás. Começa com Pedra, o zagueiro ligou pro ataque. Romário tocou de cabeça, chamou pro Maradona. Ele, Ayrton pra trás, quando para o goleiro Luan Carneiro. Vai pro jogo, Ram, perna direita da bola, chamou pro jogo. Aqui pro João Carlos de cabeça, tenta a ligação pro Itinga, apareceu pra tirar Wagner. E sentiu, João Carlos, hein, sentiu. Bem pro toque de bola, bola pro meio, para o toque, tentando pra Potiguar. Sobrou nos pés Romário do time do São José na passada, atenção pro Maradona, invadindo a grande área, vai chutar, cruzamento muito forte, passa na frente do Juan Carneiro, a bola vai para outro lado, se perde pela linha lateral. Cidade, a rádio do futebol. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde, um produto Hospital Azambuja. Pra Guabitec, acessórios eletrônicos no centro de Guabiruba, um mix de variedades para celulares. Tem gol aonde, Delamar Silva? Tem gol no Campeonato Brasileiro da Série D. Vinícius, a 20, abriu o placar para o Náutico. Náutico 1, Cruzeiro 0, só confirmando e retificando o Campeonato Brasileiro da Série B. Informando a Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Tudo ok com João Carlos, já pronto, vem pro jogo, portanto você ligado conosco pra retomada aí. O tempo passa, torcedor, já 27 minutos jogados, é o tempo do primeiro tempo de partida. E aí, como é que é? Vai lá no Zap Zap da cidade, vai dando seu score também no 9 9187756. Aqui cobrança de arremesso lateral, já está colocado ele, João Carlos, para cobrança do arremesso. João Carlos arremessando, observa a posição dos seus companheiros aí de partida, vem pro jogo, chamou pro Itinga, tentou toque de cabeça, subiu mais alto que ele, o Felipe Guedes, toca a bola para fora novamente, outra cobrança, caindo pela direita, João Carlos de novo para cobrança, o nosso lateral já está colocado, arremessando, chamando para o meio, para o Potiguar, atenção, virou o jogo, rolou lá na esquerda, bom passe de bola para o Ayrton, adianta a bola, fugindo da marcação do Maradona, tocou para o Garcês, ele fez o break para o dominou, fez o cruzamento na área, tocou de cabeça, tentam a finalização, o Thiago Alagoano, o capitão, subiu, cabeceou, mas a bola foi tocada à esquerda do gol do Fábio, se perdeu pela linha de fundo. Um ótimo momento do ataque do Brusque, Camila Costa. Mais uma jogada pela esquerda, né? Uma boa visão do Rodolfo Potiguar, lançou o Ayrton, tocou no Garcês, o Garcês fez o cruzamento na cabeça do Thiago Alagoano, cabeceou sozinho, mas não teve aí a direção certa, a bola acabou saindo à esquerda do goleiro Fábio. Segue 0 Brusque, 0 São José. A informação é para Massa Superforte, melhor custo-benefício para a sua construção. Então vamos pro jogo, seria no toque para ele, para seguir para frente, não, o Thiago Alagoano, chega o Fábio, novamente para fazer o desarme, tocou pro meio, recomeça de novo com o Wagner, ligou lá pro comando de ataque pro Gustavo Xuxa, antes ele quem aparece, o nosso gigante Enson, mata no peito, larga no terreno, deixa para o Juan Carneiro, devolve a gentileza para o Enson, vem pro jogo para Zé Matheus para o Enson, Enson carregando o time do Brusque, vem pro toque de bola, para Zé Matheus, busca a bola atrás, recomeça com o alemão. O tempo passa, 29 minutos jogados, bola para o Ayrton pela esquerda, forte a marcação do Maradona, trabalhou com o Garcês, ligou para um bom taque, a bola agora com ele, é Potiguar, abriu, fez o cruzamento na área para a chegada do Thiago Alagoano, antecipa o goleiro Fábio, segura firme a bola, já vai para o jogo, toca a bola para o meio para o Guedes, o Felipe passou para o Xuxa, Gustavo Xuxa recebeu, toca lá para trás para o Marcelo Ramoncelo, recomeça com o goleiro Fábio. Cidade, a rádio do futebol. Bom Pack, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Pack. Você ligado conosco, torcedor, avisa lá. É no sinal já. A galera pro comando de ataque muito forte. O Vitoque tentava para Gustavo Xuxa, rebote ficou pro Romário. Encara a marcação do Jansson, abrindo lá pela ponta esquerda. João Carlos acompanha o jogador, o atacante do time do Zequinha. Conseguiu fazer o passe para trás, chamou pro jogo pro Felipe Guedes. Zé Matheus para cima dele, desarmou para o capitão Alagoano. Recebeu, toca pro Edilson, prende, joga, chuta, a bola explode em cima do Felipe Guedes e vai para fora, girando para você, torcedor, em nome de Despachante Mafra, parcelamento na documentação em até 12 vezes, um cartão consórcio para Edicop, seus sonhos estão em nossos planos, ótica moderna tem tudo, é só você aproveitar, girando o tempo em placar de jogo na cidade. 31 minutos jogados, alô amigo 20, 31 minutos jogados, é domingo de futebol, 25 de outubro, Augusto Bauer, Série C, é Série C, o score da cidade é esse. Brusque. Tem zero. São José. São José também zero. Campeonato Brasileiro da Série C, demais jogos, Londrina e Ituano vão empatando em 0-0, Ipiranga vai vencendo o Boa Esporte pelo placar de 2-0. Da Série A, Fluminense fez o gol agora, 1-0 em cima do Santos, o Atlético vai perdendo para o Palmeiras pelo placar de 1-0, Atlético de Goiás, lembrando que na Série D, o Marcílio Dias vai perdendo para o Caxias 2-0, informando Zembier, a cerveja nota 10, beba com moderação. Francisco. Aqui na Rádio do Futebol, você ligado conosco, torcedor, obrigado, tem mais um escanteio em prol do time do Zequinha, que vem para a cobrança, aos 32, já está colocado o Marcelo, ele quem vem para a cobrança, o lateral esquerdo no time do São José, lá vem o Zequinha, vem cruzamento dentro da área do gol do Juan Carneiro, atenção, Marcelo fez o cruzamento na área, passou por todo mundo para o Romário, chutou em cima, justamente do... Chegava o João Carlos, exato, tocou na barriga. A galera reclama a penalidade, mas também eu acho que não houve. Tranquilamente, bateu na barriga literalmente do João Carlos. É isso? É, foi um chute forte por parte do Romário, explodiu na barriga do João Carlos, ele até levantou a camiseta aí pra mostrar, viu? Exato, olha o transcursamento, o Gustavo Xuxa no cabeceio, sobe por demais, vai pra linha de fundo, é saída de bola que pertence para o time do Brusque. Cidade, a Rádio do Futebol. Avan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Então vem pro jogo, torcedor, por enquanto 0-0 no score do jogo pra você. No futebol e emoção é hora de opinião e o jogo chama construções, construindo e realizando um sonho sempre no melhor lugar. E o jogo de Rei Silva. Continua um jogo truncado. O time do São José, como nós já dissemos desde o início, um time difícil, né? É um jogo que o Brusque tem dificuldade, inclusive, quando vai pro ataque, porque o São José marca muito. E o lance de que eles estavam reclamando de pênalti, realmente não aconteceu nada. O chute foi ali próximo à pequena área. Inclusive, o João Carlos abriu os braços, né? Para justamente evitar que a bola colocasse, foi na barriga e não houve pênalti. Exato. Você ligado conosco, a bola colocada para o Maradona, Maradona para o time do São José. Brecou, fugiram, marcação no Garcês, trabalha para o meio, chamou no círculo central. Toca a bola para o Felipe Guedes, amorteceu, rolou na canhota na chegada do lateral. Toca Marcelo, Marcelo chama para o Gustavo Xuxa, encara a marcação do João Carlos, fez um elástico para cima dele. Pronto, à esquerda, fez o cruzamento na área, chega gigante Jansson para tocar a bola para a linha de fundo. Sete mais um escanteio pro time do Zequinha. Lá vem o Zequinha, lá vem o Zequinha, lá vem o time do China Balbino, se apresentando aos 34 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo. Mais uma cobrança agora de escanteio, novamente já está colocado. É nesse instante, Gustavo Xuxa se afasta da bola. A galera colocada lá dentro da grande área. Chega Romário, chega o Tavares, chega também nesse momento o Wagner, o Pedra já está lá. A galera colocada, cruzamento na área, subiu de cabeça, tentava Wagner, a bola passou, rostou, mas foi pra linha de fundo, é tiro de meta, saída de bola por parte do time do Brusque na boa. Cidade, a Rádio do Futebol. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Então vem pro jogo, Zé Matheus, capricha, vamos nessa, vou nessa que eu tô contigo. A bola colocada para Jansson, Jansson para João Carlos, devolveu novamente para o Jansson, dominando, carregando pro comando de ataque, rola para o toque de Alemão, Alemão descendo a ladeira, Alemão para fazer o domínio da bola, chega lá o capitão para buscar, toca a bola ainda, Alemão vai carregando, tocou pro meio, pro Garcês, domina, encara a marcação do primeiro, passou, tentou fazer o passe curto com o Itinga, foi desarmado, recuperação de bola, ficou com o Tavares, já armou com o Maradona, olha o Maradona, chamou pro Romário, chega para cima dele, Jansson tirou, o Potiguar mais ainda também desarma, tá valendo, toca para Zé Matheus, recolheu para Alemão, Alemão, à esquerda, chamou Ayrton, dominou, já rompe a linha aqui, devia de gramado, vem ele na velocidade, na passada pro Thiago Alagoano, encara a marcação do seu oponente, chegou pra cima dele, tentando Fabiano, pediu a falta, trilho apito, marca em cima do lance Cristiano Nascimento, pau pra cima dele, vem pra cobrança, é pela esquerda que se apresenta nesse momento derradeiro do primeiro tempo de partida, falta pro Brusque cobrar, Cidade, a Rádio do Futebol. Consórcio Brightkopf, seus sonhos estão em nossos planos. Aqui na cobrança, lá pela ponta esquerda, comandante de ataque, próximo a bico da grande área, é o time do Brusque que se apresenta, tem Zé Matheus ou então Ayrton. Geralmente é Ayrton, ele que vai para a cobrança, acredito eu. Dois homens na formação da barreira. A galera do Brusque na entrada da meia-lua da grande área já está colocada. Atento o goleiro Fábio. Vem para o cruzamento da galera na entrada. Vamos acompanhar. É expectativa quem vem para o cabeceio final. E Jansson, alemão também está lá. Chegando o Garcês agora. Vem para o cruzamento. Está valendo. Chega primeiro. Palma, apareceu para fazer o corte pedra. O zagueiro toca a bola para a linha de fundo. Sete mais agora, um escanteio favorável para o time do Brusque. Vem para a cobrança, caindo pela esquerda da cidade, a rádio do futebol. Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Ayrton na cobrança, se afasta da bola, garela colocada. Lá dentro da Aritinga, Garcês também chegando. Ainda em Anson, no primeiro pau, vem para o cruzamento. Atenção, tentou alemão de cabeça, desarmado, tira a zaga. Rebote, a bola fica para o Edilson. Edilson lá para trás, recomeça com João Carlos, pé na direita, tentou para o Garcês, subiu de cabeça, Wagner tirou o rebote e ficou para o Ayrton, pé na direita, cruzamento na área, tentou para o Thiago Alagoano, rebote agora para o Edilson, o toque de mão, visualizou, marcou, já saída de bola rápida por parte do time do Zequinha. Olha o Marcelo, partiu para cima dele, tirou na moral, jogador Zé Matheus, toca para Potiguar, chamou para o jogo, tocou no ombro do João Carlos e a bola vai morrendo para lateral. Cidade, a rádio do futebol. Massa super forte, aplicação prática, rendimento superior. O tempo passa, torcedor, você ligado conosco, obrigado. A emoção do futebol é lateral na cobrança para o time de São José, já vem para a cobrança, 37 minutos jogados aqui, a galera já está colocada, se afasta da bola, Marcelo cobrando, arremessando, chamando, subiu, João Carlos tocou de cabeça, tirou o rebote, ficou para o Felipe Guedes, ligou para o cobrante de ataque, para quem? Fica na boa pro alemão, zagueiro do Bruscão, disputa a bola com Gustavo Xuxa, ele prende, joga, domina, espera a chegada de alguém, descarregou a bola, morreu pela marginal do gramado, deu lateral para o Zequinha, caindo pela ponta esquerda de ataque, lá vem cruzamento na área, provavelmente, já se apresentando o Marcelo para cobrança, o lateral canhoto do time do São José, 38 minutos jogados, o tempo do primeiro tempo, se afasta da bola, vem para cobrança, tá valendo o Marcelo, cruzamento na área, na boa, com tranquilidade, Juan Carneiro subiu e segura, não salta, vem para o jogo, na descida, na passada, vem no toque, chama, Ayrton, é tua, é tua, é tua, encara a marcação do Tavares, prende, toca pro meio, olha o Rodolfo Botiguar, fez a evolução, tocou pra direita, muito forte pro João Carlos, a bola atravessa, a inserção vai morrendo em diagonal, é cobrança na boa lateral que pertence pro time do São José, Cidade, a rádio do futebol. Supermercado De Lagnolo, há 11 anos, fazendo parte da sua família, no vem. Bairro Dom Joaquim. Lateral na cobrança, Marcelo tocou de cabeça, tirou Zé Matheus, Marcelo ficou no rebote, a bola vai morrendo pela marginal do gramado, outra cobrança de lateral, João Carlos pro time do Brusque, cobrou, tem pressa, chama pro jogo, vem pra cobrança, caindo aqui, cai lá pela direita, comando de defesa, recomeça no toque de bola, novamente pro Jansson, Jansson pra alemão, alemão descendo, ladeira, alemão, vamos lá, toca a bola pro Ayrton, Ayrton tem toda uma avenida, vem pro jogo pra fazer o domínio, abrindo lá na esquerda na boa, chama pro jogo, vem pro toque de bola pro Garcês, Garcês prendendo, jogando, dominando, toca pra trás, recomeça pro alemão, alemão no círculo central, visualizando o Zé Matheus, rompe a linha divisória do gramado, fugiu da marcação do Romário, tocou pro meio, atenção pro João Carlos, encara a marcação do Felipe Guedes, trabalhou pro Edilson, Edilson tentou pro Thiago Alagoano, foi desarmado, Gustavo Xuxa, tem a recuperação de bola, errou no passe pro Tavares por meio, Potiguar, Potiguar pra Zé, Zé Matheus, alemão, alemão, Potiguar, Potiguar dominando, atenção, boa assistência agora pro Ayrton, capricha, toca pela ponta canhota pro Garcês, encarou a marcação do Cleiton, não passa, tentou o drible, chegou Cleiton, desarma, toca a bola pra linha de fundo, cede escanteio pro time do Brusque, aos 40 minutos jogados, amigo ouvinte, é cobrança de escanteio, já está colocado Ayrton, a galera dentro da área, pode ser um bom momento do Brusque, quem sabe agora, o primeiro gol, e Tinga, Garcês, e Jansson, Thiago Alagoano, alemão também, todos os demais para fora da área, tá lá galera dentro, vem pra cobrança Ayrton, se afasta da bola, vai autorizar, portanto agora o Cristiano Nascimento, cruzamento na área, Jansson tentou de cabeça, de puxeta para trás, meia bicicleta, Thiago Alagoano, a bola passa à esquerda no gol de Fábio, se perde pela linha de fundo, Camila Costa. Cruzamento, escanteio mais uma vez. fez jogada pela esquerda e quase que o Thiago Alagoano tentou fazer, surpreender aí, né? O Jansson acabou dando uma cabeçada, a bola subiu, o Thiago tentou de uma mini bicicleta e não foi feliz. A bola passou longe da meta do Fábio, segue 0 Brusque, 0 São José. A informação é para o Véu Veículos, alegria de ser Chevrolet. É você ligado, torcedor, vai girando, girando. Você ligado para Tespa, Chante Mafra, parceiramento da documentação em até 12 vezes, o cartão consórcio Bradicop, seus sonhos estão em nossos planos. Ótica Modera tem tudo, é só você aproveitar, girando, girando. Tempo e placar de jogo comigo. 10 minutos, olha que toque de bola para ele, pro Garcês, dominou dentro da grande área, limpou, calibrou, vai bater pro gol, para fora, na finalização, Garcês, chutou muito embaixo da bola, subiu, foi pra linha de fundo, saída de bola pro São José. Eu confirmo, 41 minutos jogados, o tempo do primeiro tempo de partida, no score implacável da cidade é esse. Brusque tem 0. São José também 0. Tem gol no Campeonato Brasileiro da Série A. Marinho a 35 faz, deixa tudo igual agora. Santos 1, Fluminense também. Atlético vai perdendo para o Palmeiras para o placar de 1-0. Na Série B, Náutico 1, Cruzeiro 0. E pela C, Londrina e Ituano. Ipiranga 2, Boa Esporte 0. Londrina e Ituano vai empatando em 0-0. Lembrando que o Marcílio agora desconta. Marcílio Dias 1, Caxias 2, informando Recicla uma Força em defesa do meio ambiente. Essa é a rádio do futebol, com você ligado. Olha a bola com o Fabiano ligando para o comandante de ataque para o Cleiton, muito forte pela direita. Evitou que ela perca assim pela linha de fundo, tentou cruzamento na área. Chegou, Malemão. Dá o combate, Ayrton para o Potiguar. Solta na direita, na boa agora, tocou. Ayrton chamou para Garcês. Garcês ainda tocando bola, lá dominando pela canhota. Fugiu a marcação do Cleiton na passada e tinga para Garcês. Garcês se atrapalhou todo com a bola. Esqueceu o Garcês. Foi desarmado o Cleiton na boa. Trabalha com o Tavares, já vem descendo a ladeira para o time do Zequinha. Lindo no toque de bola, Tavares vai chamando para o jogo, vai no toque de bola, que é tu Wagner, Wagner para o Marcelo, Marcelo prendendo, jogando, dominando, toca para o Wagner, zagueiro recebe a bola, vem ele tecendo a ladeira, perna esquerda chamou para o jogo, lá na frente para o Gustavo, Xuxa de cabeça, tira, João Carlos ficou para o Felipe Guedes, um rebote, toca a bola para o Tavares, Tavares para o meio, chamou para o Romário, Romário para cima dele, irmão, tira, fica para o Fabiano, lá vem o volante trabalhando com Pedra, Pedra recebendo, Pedra na bola, Pedra para o jogo, chama para o comandante, atenção para o Romário, para o Maradona, abriu pela ponta direita, aparece para fazer a cobertura no momento preciso. Ayrton prende, já gramina, tenta fazer, descarregar a bola. Chutou, rebote, ficou pro Romário, na bola, tocou pro Gustavo, Xuxa, girou, bateu pro gol. Espalma o goleiro Juan, num vacilo de saída de bola, por pouco que o Zequinha não chegou no gol, Camila Costa. Uma boa oportunidade clara de gol por parte do São José, um chute forte do Gustavo e o Juan Carneiro acabou defendendo aí a chute do Gustavo Xuxa, mas uma bobeada na saída, o Ayrton foi fazer aquele vai pro escanteio ou vai pro lateral, né, vou chutar contra e não deu certo, acabou caindo no pé do jogador de São José que armou a jogada de ataque. A informação é para consórcio Bradcoff, seus sonhos estão em nossos planos. Vem pro jogo, Thiago Alagoano para João Carlos. João Carlos puxa pro meio. Boa visualização de bola no passe pro Ayrton. Recebeu na esquerda, encara a marcação do Cleiton. Sassarica para cima dele. Tocou pro meio pro Rodolfo Botiguar de prima. Bateu pro gol, passa sobre o gol de Fábio. A bola se perde pela linha de fundo. Bateu de três dedos, um efeito. Ela subiu, fez uma curvatura, mas passa sobre o travessão de Fábio. Vai pra linha de fundo. Se perde a bola, permanece 0-0. Vai terminar o tempo do primeiro tempo de partida, 44 minutos e daí, torcedor, quem é que quer em Piraí? Diz aí a cerveja nota 10, beba com moderação, à vontade. Cidade, a rádio do futebol. Pele Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora. Aqui você ligado conosco na companhia, obrigado, torcedor. Quanto 3 minutos. 3 minutos seremos, portanto, vamos até os 48. Tá valendo o toque de bola, vem para João Carlos. João Carlos ligando pro comandante de ataque lá na frente para o Thiago Alagoano. Sai dentro da sua pequena área. Goleiro Fábio segura firme a bola, na boa, olha para frente, observa a galera, vem pro jogo, para tocar, perna direita na bola, chama pro comandante de ataque lá na frente, para esquerda, para Gustavo Xuxa. Subiu João Carlos de cabeça, tirou rebote, Felipe Guedes para Romário, Romário pro Tavares, Tavares suspendeu para quem? Vai sobrar nas mãos do goleiro Juan Carneiro, segura firme a bola, já vai pro jogo, toca a bola para Alemão, Alemão jogando, dominando, lá vem ele tocando, prendendo, Olha a obsessão da galera, vem pro toque, chama pro Jansson, no setor de defesa, 45 minutos jogados, Zé, pro toque de bola pra Zé Matheus encara a marcação no Romário, toca na frente, que bola agora, hein, pro Thiago Alagoano, do jeito que gosta, toca pro Edilson, invadiu a grande área, apareceu Pedra pra fazer o desarme, tira, toca a bola pro Marcelo, vem carregando pro ataque por parte do time, novamente do Zequinha, tentou passar pelo João Carlosão, passou, João Carlos agora pega o time, o tempo certo, toca a bola pro Edilson, Edilson, é solta, solta a bola, vem pro cruzamento, brecou, parou, dominou, na chegada, perdeu o time, aquilo que eu digo, perdeu o time, a bola tá valendo pro meio, recuando pra trás, recomeça Pontiguar, Pontiguar, toca na esquerda, agora chamou pro Garcês, está em posição de impedimento, Garcês, e aí subiu a bandeira, posição irregular, vem pro jogo o time do Sequinha, 46 minutos jogados, Cidade, a rádio do futebol. Guabitec, acessórios eletrônicos, no centro de Guabiruba, um mix de variedades para celulares e eletrônicos. Você ligado conosco, vamos até os 48 minutos jogados, amigo ouvinte, o tempo no primeiro tempo de partida, até os 48, 3 minutos de acréscimo, já repassado na informação da Camila Costa, bola ligada para o comando de ataque, subiu ele, toca a bola, perdeu a bola, Potiguar, olha o Romário, Romário para Gustavo, Xuxa abre para a direita, chamou para o Maradona, Maradona prendendo, jogando, dominando, vem ele para a velocidade, toca a bola pela ponta, chutou para quem? Para ninguém, Maradona foi mal, hein? A bola passa, vai longe do gol de Juan Carneiro, na boa com a saída de bola, Cidade, a rádio do futebol. Áudio Zoom, o maior centro auditivo de Santa Catarina, agora em Brusque. 47 minutos jogados, amigo 20:47, olha a bola pro Garcês, vamos lá, Garcês, não esquece agora, vai pro jogo, Garcês, Garcês domina, toca pra trás, recomeça de novo com Zé Matheus prendendo, jogando, dominando, fugindo, a marcação no Maradona, encostou pro alemão, Jansson deixa a bola aqui pra direita agora, chama para o João Carlos, João Carlos fugiu do Gustavo Xuxa, ligou pra comando de ataque, na sobra de bola, na falha, é agora, ele, Thiago Alagoano fez o cruzamento na área, primeiro pau pra chegada, justamente lá na frente do Garcês, num vacilo do Wagner, esqueceu da bola, Thiago Alagoano levou vantagem, invadiu a área, no momento do cruzamento, muito forte, chegou atrasado por detalhe, não encosta Garcês na bola, Camila Costa. É, o Thiago, ele ali acabou, né, tendo sorte, o Wagner bobeou e o Thiago invadiu a área, sentiu-se na obrigação, eu entendi que ele tentou chutar gol, né, e a bola acabou saindo muito cruzada, não era o cruzamento a intenção dele, momento que aí finaliza o primeiro tempo. Fim de papo, portanto, o primeiro tempo de partida aqui no estádio Augusto Balmer, fomos até os 48 minutos jogados, o tempo do primeiro tempo de partida, torcedor, fim de papo. O jogo ficou assim, 0-0. 0-0, primeiro tempo de partida na confirmação. Para ter despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes. Um cartão consórcio Bright, com seus sonhos e são em nossos planos. Ótica Moderna, tem tudo, é só você aproveitar. Terminou o jogo. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho já chegando por aí. Brusque 0, São José também 0. Você sabia que para adquirir seu novo bem pode ser mais fácil do que você imagina? Na Brightcop Consórcios, você encontra planos para carros, motos e imóveis. E ainda escolhe o valor do crédito e das parcelas que cabem no seu orçamento. E o melhor de tudo, na Brightcop Consórcios não há taxa de adesão. Venha nos conhecer. Ligue 47 32 31 20 64 ou acesse consórcio.brightcop.com.br. Brightcop Consórcios, seus sonhos estão em nossos planos. Despachante Mafra, o seu despachante em Brusque. Emissão do licenciamento na hora e parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Despachante Mafra, busca e entrega documentos em domicílio. Avenida Dom Joaquim 486, telefone 3351 1573. Já conhece tão bem, porque a ótica moderna tem de tudo, então é só você aproveitar. Ótica moderna tem de tudo, é só você aproveitar. com você na rádio do futebol, meu amigo ouvinte. Um tempo pra bola, primeiro tempo de partida finalizado 0-0. E o Zequinha, rapaz, deu novamente dificuldades aí pro time do Brusque, né? Quando trata-se do China Balbino, rapaz, contra o nosso confronto, contra a Brusque, rapaz, parece que se agiganta esse time. O Zequinha se agiganta, rapaz. Tá em fim de papo, portanto, daqui a pouquinho tem análise do jogo com o nosso comentarista, nota 10, Irley Silva, fazendo a avaliação do que foi esse primeiro tempo de partida. Se gostou do Brusque, afinal, a equipe do São José surpreendeu, afinal, aí o China Balbino ou não? O que esperar do complemento no segundo tempo de partida? Será que o técnico Gerson Tessoni vai optar por algo diferente? Mas nós lembramos, tem um que há de melhor aí, né? No partido do time do Brusque, com essa formação inicial, o Juan Carneiro, o João Carlos, o Jansson, o Alemão, o Ayrton, o Potiguar, o Zé Matheus, o Thiago Alagoano, o Edilson, o Itinga e também o Maurício Garcês. No giro das informações com a nossa retaguarda agora, vem aí pra Zembinger, a cerveja nota 10, beba com moderação, SC, convênios, Class, esse plano é de Brusque, era aqui, recicle uma força em defesa do meio ambiente, a Van cada vez mais conectada com você, com o nosso Bruscão, supermercado da Agnolo, 10 anos fazendo parte da sua família. As informações de Lamar Silva. Muito bem, Francisco Carlos e Carovite, que acompanha o Super Futebol Show da cidade, em nome de Zembira, cerveja nota 10, beba com moderação. Aliás, hoje tem sorteio da Zembira. Mande o WhatsApp 991877555. Bem, aproveitando aqui, mandar um alô pro pessoal, o Sérgio lá de Pomerode, tá dizendo aqui, ó, cheguei atrasado, tava lavando o carro, vamos lá, Bruscão, um abraço, Sérgio, para você. Dali Bruscão, 3-1 para cima deles, ótima transmissão, os melhores da cidade, a Rádio Cidade Brusque, Esporte, Pedro Ricardo Soares, lá do Rio Branco, ele quer participar do sorteio, tá participando já, meu amigo Betinho também, 2-0 Brusque, tá mandando um alô, um abraço também, ó, boa tarde, brusquenses, aqui estou em Palhoça, ligado na Rádio Cidade, e torcendo para a máquina do Vale, e esperando o jogo do meu Figueira. Abraços, é o Urival Graf lá de Palhoça, um abraço para você, Urival. Ótima tarde também para, agora deu, mandando aqui um beijo, deixa eu ver quem mandou o WhatsApp pra gente. Mari Ivanovic, aqui da cidade do Rio de Janeiro, ligada aí em vocês, salve Bruscão, beijo. Beijão para você. Só nem entendi o nome dela aqui, deixa eu pegar aqui no perfil dela. É a Mara Ivanovic, mandando aquele alô e participando também da programação. Olha, com relação aí. Delamar. Oi, fala aqui. Câmera, Pamila. Isso, eu vou trazer uma informação importante, por isso que eu até aí acabei invadindo o teu espaço aí, mas a gente vai ampliar a informação. Eu estou com o Carlos Belting. Ele é presidente interino do Brusque e tem novidade, hein? Tem contratação e já está aqui no estádio Augusto Bauer. Eu percebi uma movimentação, entrei em contato com o Carlos e agora a gente vai conversar com ele. Carlos, nos explica quem é esse cidadão que está no meio dos jogadores aqui na arquibancada. O nosso boa tarde e uma novidade para o Brusque também em Rádio Cidade. Boa tarde, Camila. Boa tarde, amigos da cidade. É um novo atleta, né? O Brusque, ele se apresentou ontem, né? Com trabalho de treinos, e agora tem que fazer a questão de exames. Então, a hora que isso tudo estiver alinhado, a gente vai fazer a apresentação oficial. O nome desse jogador, para a gente conhecer ele? É Luan. Né? Luan, ele tá vendo, ele jogou 3 temporadas lá na Ásia. Então, é um 9, né? Um centroavante. A gente já estava mapeando esse nome. Ele estava para voltar para a Ásia, mas infelizmente não deu certo lá o time lá, então a gente conseguiu trazer ele pro Brusque. Quanto tempo, Carlos? O que já foi preparado aí por parte do Luan, então, para ficar no Brusque? Não, nós fizemos um contrato com ele até o final da Série C, né, para fazer uma avaliação melhor, porque como ele tem o tempo parado, então a gente tem que ver esses 2 meses que falta para a Série C, para ver aí o rendimento, para ver, né, o que ele pode dar pro Brusque. Se ele for bem, a gente com certeza reprorroga o contrato aí pro próximo 21. Carlos, a gente pode dizer que daí cessou aí, pelo menos na procura por esse 9 com a presença do Luan? Com certeza, né? O elenco agora está fechado, só uma outra situação que possa ocorrer fora da normalidade atual, né? Até porque as inscrições vão até agora dia 11, então acreditamos aí com esse nome aí, a gente fecha agora as contratações. E para fechar, o Luan jogou um time aqui no Brasil, qual que a gente pode trazer aí, Carlos? Jogou no Sportivo de Bento, ele jogou no Boa Vista. Esses dois é que eu me lembro. Aí depois ele ficou 4 anos lá fora, lá na Ásia, onde ele teve um trabalho excelente. É um jogador que faz média aí de 15, 16 gols por temporada, nas últimas 3, 4 temporadas. Então nos chamou muita atenção esse nome. A gente tirou informação aqui quando ele estava aqui no Boa Vista. E a gente vinha no nosso radar, a gente faz as coisas um pouco quietinho, né? Então às vezes até, só até surpresa para o nosso torcedor. Mas a gente vem mapeando alguns nomes e conseguimos aí trazer o Luan pro Brusque, tomara que dê certo. Tá certo, obrigado e boas-vindas para ele então. Um grande abraço, bom trabalho para vocês também. Obrigado. Tá aí o Carlos Belt, interrompi para trazer essa informação que tanto a gente falava, né? Delamar, Dilei, Chico, em relação ao atacante. Primeira Luan. Mão, né? Luan. Primeira mão, tá aí. Uma informação exclusiva da Rádio Cidade, tá aí trazendo, finalmente, né? Já o nosso comentarista Nota 10 vai trazer esses detalhes aí, complementares. Finalmente venho de ofício, agora um centroavante contratado, portanto, Luan, com passagens no Boa Vista, no Esportivo, lá de Bento Gonçalves, e também estava no futebol da Ásia, com uma média de gols de temporada, de acordo com o nosso presidente interino, de 15 gols. Alô, Delamar Silva, complemente a informação. Muito bem, destaque aqui para o Campeonato Brasileiro da Série C, o Ipiranga vai vencer do Boa Esporte pelo placar de 2-0, Londrina e Ituano vão empatando em 0-0. Daqui a pouco começa Tombense e Volta Redonda, jogo marcado para as 5 da tarde. Santa Cruz e Botafogo joga às 18, esse pelo grupo A. Na série D do Campeonato Brasileiro, Marcílio Dias e Caxias vão empatando em 2-2, jogo em andamento, né? 2-2 o placar por enquanto entre Marcílio e Caxias na tarde deste domingo. Olha, o destaque também é para o Campeonato Brasileiro da Série B. Náutico vai vencendo o Cruzeiro pelo placar de 1-0. Na Série A, Fluminense e Santos vão empatando em um gol. E o Atlético de Goiás vai perdendo para o Palmeiras pelo placar de 1-0. Ainda hoje tem, na Série A, Atlético do Paraná e Grêmio, Internacional e Flamengo. Na Série B tem ainda as equipes de Santa Catarina participando. Figueirense e Juventude jogam às 18h15, mesmo horário para Guarani e Avaí. O jogo vai ser também neste domingo pela Série B. E mandar um alô para quem mandou aqui o recado pra gente no nosso WhatsApp. Boa tarde, amigos da cidade, aqui é o Dilon Machado Júnior, lá do bairro Tomás Coelho, tá participando do sorteio da cerveja Zembier, a cerveja Nota 10, e tem mais recado para fechar nossa participação aqui, ó. Boa tarde, cidade, boa tarde, Chicão, boa transmissão. E dale Brusque, 2-0 para o Bruscão. Abraço a todos. Reinaldo Milão, de Águas Claras. Valeu, opa. Reinaldo. Um abraço para você também. Quem mais? A última. Boa tarde, amigos da Rádio Cidade. Brusque sempre passando sufoco jogando em casa. Eu acho que tem que fazer o serviço direito em casa, pô. Toda vida estão passando sufoco, ganhando de 1-0 sempre. Eu acho que tem que ser mais. O Brusque tem que ser mais cirúrgico, mais decisivo jogando em casa. Hoje não podemos perder, temos que ganhar, garantir esses 3 pontos aí para não ficar disparado na frente. Vamos, Bruscão! É o Lucas lá do bairro de Águas Claras informando o véu, a alegria de ser Chevrolet. Então vem! Aqui! Futebol, é hora de opinião. Em nome de Zempinger, SC, Convênios, Class, Recicle, Avan, Supermercado, Dlagnolo, Chama, Construções, Aradef, Marias, Massa, Super Forte e o jogo de Dirley Silva. Mas antes do jogo, eu vou trazer mais informações sobre o Luan Santos, 30, 29 anos. Ele jogou por último aí num time do Emirados Árabes, o Al Raria. De 2019 a 2020. Jogou também no Hatta Club, que também é do Emirados Árabes. Jogou de 2017 a 2018 no União Madeira de Portugal, desde 2016, perdão, até 2018. E jogou em 2016 pelo Boa Vista e também pelo Esportivo de Bento. Jogou no Anápolis, jogou no Bagé, no Avenida, jogou no Guarani de Venâncio Aires. O lugar onde ele mais se deu bem foi exatamente no Emirados Árabes e aqui no Brasil, no Boa Vista, em 2016, quando ele, de 10 jogos, marcou 5. Luan Santos, 29 anos de idade, é o jogador que o Brusque está contratando, Luan Pereira dos Santos, mais conhecido como Luan Santos. Parabéns, ô Camila, pela descoberta aí. E se eu fosse você, faria uma foto aí do menino, de 29 anos, e já aproveitava, se for possível, até uma entrevista com ele enquanto eu estou aqui fazendo o meu comentário. Jogo Brusque 0, São José 0. É o que a gente chama, tradicionalmente no futebol, de um jogo encardido. E já se esperava isso, né? O Brusque tem uma dificuldade grande diante do São José. É uma tradição, parece. Mesmo que o Brusque hoje esteja melhor na competição do que o São José, São José veio com uma equipe treinada pelo China Balbino, bem a cara do China Balbino, marcando em cima, na saída de bola, né, não dando espaço e atacando também. Agora o Brusque teve oportunidades, criou pelo menos umas 3 oportunidades de gol, né? O São José finalizou, mas não finalizou com perigo. Mas foi um time que administrou bem o campo de jogo. E essa dificuldade que o Brusque teve na partida foi justamente esse espaço que não se encontrava, esse espaço para fazer a finalização, que em alguns momentos quem fez foi o Garcês e o próprio Itinga, né, que foram os jogadores mais agudos ali na frente. O Alagoano um pouco escondido no jogo, Zé Matheus, sempre aquele Zé Matheus articulador, né? E a defesa impecável, defesa do Brusque hoje impecável, desde o lateral João Carlos até o Ayrton, lateral esquerdo, do goleiro até o lateral esquerdo. O Brusque teve o seu principal fator hoje foi o seu sistema de defesa absolutamente equilibrado, jogando bem e não dando espaço para o time do São José. Mas mesmo assim, Brusque está voltando a campo agora, São José está chegando logo em seguida. Mesmo assim, o Brusque deve tomar muito cuidado com esse atacante, o Romário, camisa 9, e o Maradona, camisa 11. Né? São jogadores velozes. A boa performance do Felipe Guedes, o número 8, que é um jogador de muita habilidade, e os dois laterais do São José que sobem bastante, o Cleiton e o Marcelo. Então o São José foi um time agudo, mas sem muita finalização. O Brusque foi um time de finalização, sabe, no momento que foi para frente finalizou bem e faltou acertar o taco, faltou acertar o alvo, mas foi o Brusque nesse primeiro tempo, na minha avaliação, o time que teve as melhores oportunidades de sair na frente, meu caro Francisco Carlos. Esse é o nosso comentarista, nota 10, o microfone esportivo na cidade, fazendo a avaliação do que foi o Brusque e o São José, e também o torcedor na final vai, continua participando através aí do zap zap no 9 9187-7556. Sim, Pinger, a cerveja nota 10, beba com moderação. A princípio, daqui de cima, nesse retorno do time, nenhuma alteração para esse segundo tempo, na opinião e também na vontade do técnico Gerson Tessoni. Camila. É isso, ninguém, por enquanto, não mexeu. A equipe do Brusque Futebol Clube segue com as opções do banco, né? O Dido, Cleiton, Claudinho, Ronael, Emerson Martins, Guilherme Escuro, Jefferson, Renan, Eliomar e Johnny. Dirley, só para complementar ali, fui questionar pro Carlos se eu podia fazer uma entrevista, né? Ele disse que ainda não, vamos dar uma seguradinha. A gente já conseguiu a informação, né? Vai ter todo o trabalho de apresentação, enfim, mas fica o registro. Então o Luan é o atacante contratado para o Brusque. A informação é para a Ótica Moderna. Luan Santos. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. A bola colocada no círculo central, é saída de bola que pertence para o time do Brusque. Torcedor, atenção, Cristiano Nascimento, juiz da partida, vai trindar o apito e você vai conferir comigo os 45 minutos finais de partida de Brusque São José. Aqui no Augusto Bauer, tudo ok, Kleber Ribeiro, tudo ok, Lucas Modesto, então, bora pro jogo, vem comigo! Maior torcedor é apaixonada do futebol com você. Bola para o Ayrton, já trabalhando por meio, ligando para o Zé Matheus. Zé Matheus, à sua frente, Felipe Guedes, solta a bola, toca para o Ianson. Ianson descendo ladeira para a direita para João Carlos. João Carlos ligou para o Edilson na velocidade contra o Marcelo. Tenta levar vantagem, caiu o gramado, pediu uma falta. Diz que não houve nada, mandou prosseguir. Marcelo tocando bola pelo time do Zequinha. Tenta para Tavares, foi desarmado pelo Zé Matheus, gigante. Zé Matheus tocou para o Garcês, dominou, limpou na jogada. Que bola para o Thiago Alagoano. No momento de chute. chutar, errou o passe, perdeu o time. Pediu falta que não houve. Tá valendo pro meio na fugida com Maradona. Maradona pro Tavares. Tavares tocando a bola pro Zequinha. Lá vem Tavares. Tavares chamando pro jogo pra Cleiton. Cleiton pro Tavares novamente. Ligou pro comandante. Ataque pro Maradona. Disputa contra ele, alemão. Perto na direita da bola. Cruzamento na área. Segundo pau. Passa direito no gol de Juan Carneiro. Vai pra linha de fundo. Na boa, apenas saída de bola que pertence pro time do Brusque. Cidade, a rádio do futebol. Guabitec Acessórios Eletrônicos, no centro de Guabiruba. Um mix de variedades para celulares e eletrônicos. E você continua participando, afinal, galera, quero saber. Vai com a Zembira, a cerveja nata 10, beba com moderação. Diz aí qual é a escolha do jogo, eu quero ouvir. Brusque, 2-0. E a cerveja Zembira é minha. Francisco Carlos. Esse é o otimismo que a gente gosta de ouvir da nossa galera. Bola pra Zé Matheus para Ayrton. Ayrton recomeça de novo no toque de bola para Leão. Por enquanto, 0-0. O torcedor vem descendo a ladeira. Leão pro time do Brusque. Encosta pra Zé Matheus para Leão. Devolve. Abre pra direita para o Jansson. Pra cima dele. O Romário que trocou de chuteira. É o mesmo Romário. Só trocou a chuteira. Deixou aquela de cor mais, como se diz, né? Laranja. E botou uma chuteira preta agora. Vem pro toque de bola pra Garcia. Tocando pro time do Brusque. Encosta. Potiguar joga, domina, que bola, colocou pela esquerda na bola para o Ayrton, só que está em posição de impedimento, diz o auxiliar do Cristiano Nascimento. Tava na banheira, vem pro jogo, tiro livre direto da cobrança para o time do São José. 2 minutos do tempo do segundo tempo, Cidade, a rádio do futebol. A Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. O tempo vai passando, é torcedor ligado conosco, obrigado pelo carinho no toque de bola, Fábio, goleiro do São José, coloca a perna direita na bola, liga para o ataque, Potiguar interrompe, toca a ligação para o comando de ataque, para o Thiago Laguano, de puxeta, Wagner, zagueiro recolheu para o Tavares, Tavares meteu para o Gustavo Xuxa, disputa a bola com João Carlos, protege, sai o goleiro Juan Carneiro da sua pequena área para fazer o domínio da bola, vem para o jogo para o Alemão, Alemão conduzindo para o toque para Zé Matheus, atenção, fugiu da marcação do Romário, da licença, meu. Tocou pro Edilson pra direita, tem a marcação do Marcelo. Ele prende, chamou pro jogo, que bola. Agora pro Thiago Laguano, pé na direita. Pensa o cruzamento muito forte, aberta. A bola vai passando por trás do gol do Fábio. Vai e vai pra linha de fundo. Essa ilha de bola que pertence pro time do Zequinha. Cidade, a rádio do futebol. Aradef, 30 anos. Crescendo com o Brasil. Vem pro jogo, é torcedor ligado, é Fábio no toque de bola, o tempo passa, torcedor, segundo tempo, agora são os 45 minutos para tentar buscar em definitivo a vitória jogando em casa, como quer o torcedor, já deu a sua puxada de orelha, eu quero um time um pouco mais pegada, tá pedindo, vem pro jogo 0-0, primeiro tempo de partida, vai somando um pontinho, o time do Brusque, vai somando mais um pontinho, mas não chega naquela matemática exata que nós queremos, que é os 3 pontos, vem pro jogo, a bola colocada para Cleiton, tocando para o time do São José na cobrança, toca para Gustavo, recebendo a bola, olha o Romário, Romário escorregou, caiu o gramado, pediu, vem para o toque de bola, recolheu o Cleiton novamente, recomeça para o meio, vem para o Pedra, Pedra domina, chega quase que o Tinga, rouba a bola do Pedra, toca para o goleiro Fábio, um pé na direita, a bola ligou lá para o comando de ataque, para o Tavares, tocou para o Maradona, invadiu a grande área, mano a mano contra o Alemão, lhe prende, joga, abriu pela direita para o Romário, protege a bola, acompanhava a Ayrton, a bola vai morrendo para a linha de fundo, bem na boa saída de bola que pertence para o time do Brusque. Cidade, a rádio do futebol. Áudio Zoom, o maior centro auditivo de Santa Catarina, agora em Brusque. Esse é o nosso time, um torcedor ligado, é o Ouvi, vamos lá, diz galera aí. Boa tarde, amigos da Rádio Cidade, aqui é o Fernando da Praia, 1º de maio, hoje o Brusque vai ganhar de 1-0, jogar contra o São José sempre é chato, meio encardido mesmo, como falaram antes. Valeu, um abraço e manda Zembir pra mim. Obrigado, meu caro amigo 30 Pale. Tá aí também, ele já ganhou uma, duas, é isso? Ah, tá aí nosso abraço, sabe o que é bom, Zembira, e quem é que não quer? É ou não é? Olha a bola ligada pro comando de ataque, o Gustavo Xuxa recebe a bola, domina pro time do Zequinha, ligou pro comando, pro Maradona, abriu pela ponta direita, muito forte o cruzamento do Gustavo Xuxa, atravessou a bola em diagonal, vai pra fora, pra linha de fundo à esquerda do Juan Carneiro. Cidade, a rádio do futebol. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. Saída de bola com João Carlos, vai ligando para ataque na paralela para a direita. Toque de cabeça e tinga para trás. Aí errado, ficou no pés do Felipe Guedes. Felipe Guedes na passada na esquerda para o lateral. Marcelo fugiu da marcação. Dedilson, ele prende, joga no mira. Fez o cruzamento na área, tirou, alemão. Rebote Gustavo Xuxa, limpou, bateu, mascado, tirou no complemento. Zé Matheus. Rebote vai ficando ainda para o Maradona. Maradona para o Tavares. Tavares abre para a direita para o Cleiton. Um lateral direito recebeu, encara a marcação do Thiago Alagoano, fez o cruzamento na área, subiu o Iansão também, chega João Carlos para tirar, rebote fica para o Fabiano, volante do time do Zequinha, toca a bola, inverte na esquerda, chamou para o Marcelo, lateral esquerdo ligou na paralela, Felipe Guedes recebeu para cima dele, tem o João Carlos, tocou para trás ainda para o Marcelo, Marcelo jogando, dominando novamente para o Felipe Guedes, joga a bola, vem para o meio, atenção, cruzamento na área, chega para Maradona, Maradona para receber a bola, adianta demais, a bola perdeu-se pela marginal do gramado, essa hidrambu em lateral que pertence pro time do Brusque. Cidade, a rádio do futebol. Belli Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora. Aqui bola para o Jansson para trocar, vem pro jogo para João Carlos descendo, ladeira 0-0, segundo tempo de partida, vem pro toque para o jogador Edilson. Edilson, vem carregando, fugiu da falta do primeiro, vem carregando na velocidade lá pela ponta direita de ataque, chega Felipe Guedes para cima dele, empurrou, caiu o gramado, não leva vantagem, toma falta. Cristiano Nascimento marcou. É falta que vai ser cobrada por parte do time do Brusque, caindo pela linha direita. Cidade, a rádio do futebol. Bompac, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bompac. É você conosco na companhia, galera. Vai participando à vontade através do nosso zap zap. Já cobrou a falta. Tá valendo para o Jansson. Jansson da direita, toca na esquerda para o jogador Ayrton. Ayrton mata no peito, larga no terreno, vai fugindo a marcação do Maradona. Dá licença, meu. Trabalha pro Garcês, vai Garcês, Garcês lá pra trás, hein? Começa com o Potiguar, fugiu da marcação no Fabiano, abriu pela ponta direita pro João Carlos, amorteceu lá pela direita, encara a marcação do Gustavo Xuxa, levou vantagem, tocou pra trás, chegou Edilson pra chutar, foi desarmado, chega Gustavo Xuxa, leva vantagem, toca pra Marcelo, Marcelo pra Romário, chuta a bola, explode em cima do João, fica estirado o gramado, fica parada, partida paralisada, vai a bola morrendo pra marginal do gramado, cidade a rádio do futebol. Consórcio Brightkopf, seus sonhos estão em nossos planos. O tempo vai passando, o torcedor ligado conosco, é o Jansson na bola disputada, partida paralisada, alô, alô, Camila Costa. É, a bola acabou batendo bastante forte na barriga, acredito que seja na altura da barriga, ele tá lá pelo lado esquerdo, né, pelo lado direito de ataque do Brusque e tá sendo atendido agora o Jansson, então o jogador do Brusque, uma bola aí que foi batida com bastante força na sua barriga, né? Informação é para a Massa Superforte, o melhor custo-benefício para a sua construção. Você ligado conosco, é torcedor, é bom demais. Vem comigo, vai no Zap Zap na cidade, interagindo, participando para concorrer a uma gostosa Zembinger. A cerveja nota 10, beba com moderação. Brusque 0, São José também 0 até o momento, torcedor. Vem comigo na emoção, primeiro tempo da partida, segundo tempo e agora o momento derradeiro que a gente espera. Uma ação maior, contundente por parte do time do Brusque, quem sabe buscando mais uma vitória para confirmar na sua matemática. Lembrando, o próximo jogo será fora de casa. É quinta-feira, próxima semana, lá no interior do estado de São Paulo, no Novelli Júnior. Lá terra, Ituano contra o Brusque. Ituano contra o Brusque. As emoções para você aqui na cidade com Clodoaldo Pereira. Também todas as emoções para você em companhia conosco na 850. Recomeça a toque de bola com Zequinha. Zequinha, Fabiano, Fabiano. Abre para a direita, para o lateral, Cleiton. Cleiton mete a bola para o Pedra. Pedra, o zagueiro chama para o jogo para o Fabiano. Lá vem o volante, recolhendo para o Felipe Guedes, domina, risca branca do gramado, chamou para o jogo por Marcelo pela ponta canhota, toca para o Felipe Guedes, risca branca, mete para o Fabiano, lá vem o volante descendo a ladeira, abre para a direita, chama para Cleiton, amortece, vem jogando, tocando, fugiu da marcação do Garcês, encostou para o Tavares, Tavares para o meio, na boa para o Maradona, Maradona para trás para o Pedra, zagueiro ligou para o comandante de ataque para o Fabiano, Fabiano encostou para o Felipe Guedes, ligação para o comandante de ataque para o Gustavo Xuxa, chega de cabeça, tira o jogador jogador João Carlos, toca pro Potiguar, perdeu a bola pro meio, dá cobertura no lance, Alemão conserta, liga para ataque, Garcês de cabeça, Bonitinga, mano a mano, contra o Pedra, Pedra, adianta um pouco a bola, atenção, protege, tentou tirar, tirou, tocou pro Cleiton, não domina de maneira perfeita, a bola foi para fora, lateral, cobrança para o time do Brusque, caindo pela esquerda de ataque, agora tem pressa, o próprio Tinga já cobrou, chamou pro Minho, vem no toque para o Potiguar, Potiguar para o Zé Matheus tocando bola, abre para a direita, visualizou, João Carlos, vai que é tua aqui, recebi, meteu para ataque pro Edilson, para cima dele, tem um toque de bola pro Marcelo, devolveu pro João Carlos, pela direita, cruzamento, na esticou toda a perna, o zagueiro Wagner tirou, rebote, fica pro Potiguar, abriu pela ponta esquerda da atenção pro Ayrton, cruzamento na área pro Tinga, subiu a saga, tira a pedra, rebote ainda fica pro Wagner, descarregou mais ainda, tem Brusque no comando de ataque de novo. E começa então no toque com ele, com o Potiguar, prende, joga, domina, perdeu a bola, atenção, toma contra-golpe agora com Felipe Guedes, chamou para Romário, Romário, gigante, Ianzão para desarmar, tirou, já vai ligando para o toque, sentiu Romário, está fazendo sinal, ele está pedindo para ser substituído, vem para o toque de bola, Garcês recolheu para o time do Brusque, lá para trás, vem no toque novamente, para o meio, está valendo o toque, para Alemão, quando o treino apito, vai ser substituído, Romário sentiu, Camila Costa. É, ele já vem desde o primeiro tempo reclamando a mão na coxa, né? E agora ele pegou e caiu no chão e já tirou as caneleiras. Isso significa aí que deve ter substituição na equipe do São José. A alteração que vai ser efetuada aí, forçada por parte do China Balbino. Cidade, a rádio do futebol. Supermercado Delagnolo, há 11 anos fazendo parte da sua família, pra no bairro Dom Joaquim. Para despachante Mafra, parcelamento na documentação em até 12 vezes, um cartão consórcio, Praticoff, seus sonhos em são em nossos planos, ótica moderna, tem tudo, é só você aproveitar, girando, tempo em placar de jogo na cidade. Alô, torcedor ligado, 12 minutos jogados, é o tempo que tem o segundo tempo de partida. No score da cidade, Série C, é esse. Brusque tem 0. São José também 0. Campeonato Brasileiro da Série A, o Fluminense e Santos vão empatando em 1 gol. O Atlético de Goiás vai perdendo para o Palmeiras pelo placar de 1-0. Na Série B, Náutico 1, Cruzeiro 0 e terminou Caxias 2, Marcílio Dias também. Pela Série C, o Ipiranga vai vencendo o Boa Esporte 2-0. Londrina e Ituano, Tombense e Volta Redonda vão empatando em 0-0, informando massa super forte. Francisco Carlos. Na rádio do futebol, houve alteração, diz aí Camila Costa. Equipe do São José, sai o 9, Romário, para a entrada do 20, Gonzalo. Essa foi a substituição realizada por parte do São José. Informação para Rio Vivo Ambiental, há mais de 20 anos, cuidando do nosso meio ambiente. Tá aí entrando o Gonzalo, portanto, número 20. Bastante alto, hein, rapaz? É bastante alto. Vem pro jogo, você ligado conosco, o tempo passa 0-0. Bola rolada, tá valendo por meio para o Maradona. Maradona recebendo, trabalhando por parte novamente do time do São José. Lá vem o Zequinha, trabalhando, toca a bola para Cleiton. Cleiton tenta para o Gonzalo, antes ele apareceu bem colocado, Alemão para tirar, toca a bola para a marginal do gramado, é cobrança de arremesso lateral, 13 minutos já jogados, o tempo do segundo tempo de partida, Zequinha tem a cobrança de lateral, já cobrou Cleiton, ligou para o ataque, tenta lá para o Gonzalo, caiu o gramado, pediu uma falta, trilou a pipa em cima do lance, Cristiano Nascimento, a falta cometida pelo Alemão, trilou a pipa, marca, é cobrança de falta para o time do Zaguinha, para fazer a cobrança São José, caindo mais aqui pela direita, comando de ataque, 14 minutos jogados, o tempo desse segundo tempo, vem para a cobrança quem chama a responsabilidade, pelo jeito mais cedo, Tavares, já está colocado ele aí, é o São José no ataque na cobrança dessa falta, a falta cometida em cima do centroavante, bastante alto, Gonzalo aí vem para a cobrança, atenção a galera, atenta, Tavares se afasta da bola, 14 minutos jogados, vai autorizar portanto o Cristiano Nascimento, vem para a cobrança, Tavares para o Zequinha, o homem na formação da barreira que é o Ayrton, se afasta da bola, Tavares perna esquerda, colocou, cruzamento na área, sai o goleiro Juan, salta, sofre a falta, trilha, apito, marca em cima do lance e vem pro jogo. Cidade, a rádio do futebol. Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. É você ligado, obrigado torcedor. No futebol e emoção é hora de opinião, em nome de Uvel Veículos, alegria de ser Chevrolet. É hora de opinião, diz aí comentarista nota 10 e o jogo, Brusque 0, São José 0. Mesmo ritmo do primeiro tempo, jogo com dificuldade, o Brusque para chegar, o jogo deu uma trancada, as duas equipes segurando mais. Eu acho que o São José perde com a saída do Romário, um jogador agudo, embora o Gonçalo que entra é um jogador alto, né? A estatura, muitas vezes a habilidade pode não estar presente junto com a estatura, mas então, o jogo no segundo tempo está muito segurado, as duas equipes se defendendo mais do que atacando, a marcação é muito forte, nós temos aí quase 16 minutos e infelizmente não vejo o Brusque ainda, nem o São José, né? É um jogo para 0-0, a não ser que aconteça aquele jogo, aquele lance diferenciado por alguns das duas equipes aí para fazer o gol, porque em matéria de criatividade o jogo caiu muito no segundo tempo, Francisco. Tá aí o nosso comentarista nota 10 fazendo a avaliação para você do que é por enquanto esse segundo tempo de partida, e vem pro jogo na roubada, tenta e xinga a ligação lá pro comando de ataque, passou pelo primeiro, chega para dar o carrinho no complemento, João Carlos desvia, a bola vai para fora, é lateral, 0-0 segundo tempo de jogo, Cidade, a rádio do futebol. Guabitec acessórios eletrônicos no centro de Guabiruba. Um mix de variedades para celulares e eletrônicos. Você ligado conosco na companhia, torcedor ligado sempre é bom. Vem pro jogo na emoção maior para todas as torcidas. A bola colocada, vem pro toque. Garcês tentou a ligação. Gonçalo chegou desarmando. Solou, rapaz, literalmente. Não tem do que reclamar em cima do lance. Visualizou o Cristiano Nascimento. É falta que vai ser cobrada em prol do time do Brusque Cidade. A rádio do futebol. Avan, cada vez mais conectada com você e com nosso Bruscão. É, você ligado conosco na companhia, obrigado torcedor na emoção maior para todas as torcidas e também pro toque de bola, ligando pro comando de ataque lá na frente, bola roubada, bom toque, agora quem sabe Tinga, Tinga chamou pro jogo, vai na boa, toca para João Carlos pela perna direita, fez o cruzamento na área, quem chega, Garcês, antes ele, Cleiton, rebote, ficou pro Ayrton, dominou dentro da grande área, ainda Garcês insistiu para a esquerda, cruzamento, segundo pau, atravessou toda a extensão, ficou pro Tinga, a bola vai morrendo pela marginal do gramado. Cobrança de lateral, tem pressa, já foi cobrada, olha o João Carlos, cruzamento na área, quem chega, tentou o Gonçalo, bem colocado, vai no tapa, goleiro Fábio, deixa a bola passar, Maurício Garcês estava dentro da pequena área, colocado para tentar o cabeceio, não conseguiu em tempo hábil, a bola vai ficando parando das mãos do goleiro, Luan Carneiro vai pro toque de bola para Ianção, Ianção já vai descendo, ladeira para Zé Matheus trabalhando, jogando, dominando, Gonçalo para cima dele, abriu aqui na esquerda, na boa, para tocar para Ayrton, Ayrton trabalhando pelo meio, chegou, ainda toca, capitão Thiago Laguano busca a bola lá atrás, vem pro Ian Sanhão, descendo ladeira, já rompe a linha aqui, divide o gramado, na assistência pro João Carlos, Gustavo Xuxa pra cima dele, trabalhou com Edilson, Edilson prende, deixou para trás, o Marcelo abriu bem, pela ponta, chega em tempo, não chega para dominar a bola, João Carlos, a bola foi para fora, pra linha de fundo, a saída de bola que pertence para o time do Zequinha, 0-0 segundo tempo, Cidade, a rádio do futebol. Massa super forte, aplicação prática, rendimento superior. Aqui também já tem alteração pintando por aí, Camila Costa, quem vem aí? Ronael, Ronael tá aí na beira do campo preparado para entrar e também o Jefferson Renan já se apresenta também para substituição, logo mais a gente confirma. Tá, já tem alterações aqui também, o nosso comentarista nota 10, olha a bola colocada para Zé Matheus trabalhando, jogando, dominando bem no toque para o Thiago Laguano, pro Zé Matheus, carregou, fugiu da falta, foi no carrinho, desarma, ainda fica no rebote, é gigante, vem pro Zé Matheus, tocou pro Maurício Garcês, em mar, a marcação do Cleiton, tocou pro meio, atenção pro Thiago Lagano, vai bater pro gol, demorou pro Garcês, domina, limpou, vai bater pro gol, vai entrar pra fora, inacreditável, fez tudo, uma jogada linda, uma pintura de jogada, que toque de bola, Thiago Alagoano dentro da área, o Maurício Garcês também, uma pintura de jogada, quando é processada as alterações aí saindo, portanto, nesse instante o Edilson entrando, o Jefferson Renan, a primeira alteração efetivada, e mais uma que vai ser feita agora, portanto, já entrando o Jefferson Renan com a camisa de número 11, saindo agora o Itinga, vai sair Itinga, né? 19, Itinga sai para a entrada do 15, Ronael. Que judiaria o que aconteceu com o Garcês, né? É verdade. Uma boa oportunidade, limpou dentro da área, acabou chutando... Pegou embaixo da bola, eu acho. A bola saiu muito acima do goleiro Fábio. Exato. E daí, comentarista, nota 10, aí, Dirley Silva. É, justamente o jogador, o melhor jogador do Brusque nesse segundo tempo é o Garcês, né? Pelo menos aquele que tá tentando, né? Acho que as substituições que faz o técnico estão dentro daquilo. O Itinga apagadíssimo no segundo tempo. O Edilson também. O Jefferson Renan, ele voltou pro Brusque, mas só o corpo dele. O futebol ele deixou lá no Rio de Janeiro. Tomara que ele se desencante no jogo de hoje. E a entrada do Ronael é justamente para liberar mais aí, ó, para atacar mais pelo lado esquerdo. O Brusque não tá mais atacando, nem pela direita, nem pela esquerda. Mas quem sabe com o Ronael fazendo esse quarto homem aí também, isso possa acontecer. Olha, teve um cartão amarelo que eu não consegui identificar para quem foi. Teve um cartão amarelo aí para alguém aí do time do Brusque na falta cometida em cima do Gustavo Xuxa, né? É, foi dado o cartão amarelo. Vou confirmar na sequência. É. Eu acho que é o João Carlos, né? Não. Ou então o Ronael que acabou de entrar. A gente confirma logo mais, então, Gustavo Xuxa. Uma chegada bem mais forte, realmente, do jogador do Brusque em cima do Gustavo Xuxa. Então vem pro jogo o Tavares na cobrança. Essa falta pro time do São José. Já 20 minutos jogados, amigo. 20 minutos jogados. O tempo no segundo tempo em partida. Tavares se afasta da bola. Já é feita a formação da barreira. Zé Matheus apenas colocado ali. A galera do Zequinha tá se assanhando toda pro ataque pra cima do gol aí do Juan Carneiro. Se afasta Tavares, vem ali com a perna esquerda, a galera lá vem pro cruzamento, adesão dentro da grande área pra quem tentou de cabeça a pedra, rebote Gustavo Xuxa, não vale mais nada, diz arbitragem de Cristiano Nascimento, deu falta, vem pro jogo Brusque, cidade, a rádio do futebol. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Aqui rolando bola em Anson, Anson já vem pro jogo, o tempo passa, torcedor, alterações efetivadas aí por parte do time do Brusque, entrando Jefferson Renan, também bem como Ronael entrando aí no plantel, vem pro jogo, a bola colocada para Ronael, vem tocando para trás, hein? Começa novamente com Itinga, Itinga, vem pro Plata, olha, no toque de bola pro Zé Matheus chamando pro Potiguar, Potiguar, risca branca do gramado para dominar, abre para a direita para o Jansson, vem ele trabalhando, passa o passe curto com o Potiguar, chega para cima dele o Gonçalo, ainda vai tocando lá pela direita, mas está em posição de impedimento, o Thiago Alagoano reclamou, mas estava na banheira, diz o auxiliar de Cristiano Nascimento. Tiro livre indireto na cobrança, na boa por parte do time do São José. Cidade, a rádio do futebol. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. E tem gol na parada, vem aí em nome de Massa Super Forte, o melhor custo-benefício para sua construção. Quer saber gol aonde? Delamar Silva. Era o Campeonato Brasileiro da Série C, Boa Esporte desconta agora, Boa Esporte 1, Ipiranga 2, tem gol também lá em o Tombense, abriu o placar agora, Tombense 1, Volta Redonda 0, informando Massa Superforte, melhor custo-benefício para a sua construção. Olha o Marcelo, cruzamento na área, tentou, Gonçalo de cabeça, atento, protege Ayrton, depois nas mãos do goleiro Juan Carneiro, já liga para ataque, vem no toque para Ronael, Ronael vai chamando, Thiago Alagona é tua, toca pro meio, vem no toque, chamando pro jogo, na responsa para Ayrton, Ayrton pro meio, para Rodolfo Potiguar, Zimbira, cerveja nota 10, beba com moderação, quer saber gol aonde? Delamar Silva. É o terceiro gol do Palmeiras agora. Luiz Adriano, que tinha marcado aos 9 minutos, marcou agora aos 18. Faz Palmeiras 3, Atlético de Goiás 0. Informando o Reciclo, uma força em defesa do meio ambiente. Francisco Carlos. Contigo na companhia da cidade é bom demais, torcedor. E aí, quem é que quer Zembira? E quero saber, diz aí. Boa tarde, Rádio Cidade, boa tarde. Aqui quem fala é o Carlos Eduardo Sérgio de Brusque, Santa Catarina. Bruscão vai dar 2-0 hoje. Vamos, Dirley, vamos narrar dois golaços do Bruscão hoje. Brusque 2-0. Invadiu a grande área, fez o cruzamento, mas seria tocar para trás, ele cruzou lá dentro da pequena área, não tinha ninguém, tava livre de marcação, Thiago Alagoano, que lance perdido, se ele faz o passe com a cabeça erguida no momento do passe, era fatal, Camila Costa. Jogada individual do Jefferson Renan, fez tudo certo, só na hora do passe, né, acabou olhando pra linha reta, tocou a bola, em vez de tocasse pra trás, tinha uma oportunidade, dois jogadores do Brusque, um deles, o Thiago Alagoano, segue 0 Brusque, 0 São José. A informação é para Rio Vivo Ambiental, há mais de 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. Enquanto isso, vem lá, Zequinha, Olha o Zequinha com Maradona. Maradona invadiu a grande área em terra, a marcação do alemão. Espera a chegada dos seus companheiros. Vai pro drible. Atenção, tentou chutar. Desarma, a bola explode e fica no rebote para Ayrton para trabalhar por parte do time do Brusque. Chamou pro jogo. Toca pro Garcês. O momento do passe, ele dá as costas pra bola. Não dominou. Foi de graça. Bola em lateral. É cobrança que pertence para o time do Zequinha. Vem pro jogo. O tempo passa. Brusque São José 0-0. Cidade, a rádio do futebol. Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Bola com o Ronael. Ronael chamou pro jogo agora pra ele. Atenção, Jefferson. Renan limpou, bateu pro gol, vai entrar. Tocou na trave, não entrou. Tocou na trave, não entrou. Uma paulada animalesca do Jefferson Renan. Que chute foi esse, Camila Costa? Uma boa oportunidade. Estava todo mundo parado. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. A bola foi cobrada e o Jefferson Renan acabou aí tendo a oportunidade. O chute abriu, né? E acabou chutando. A bola bateu no travessão. Uma judiaria. Mas segue zero Brusque, segue também zero para a equipe do São José. Jefferson Renan, melhor no jogo, hein? Informação para Zimbira, cerveja nota 10, beba com moderação. Aqui Cidade, a rádio do futebol. SC Convênio Class, esse plano é de Brusque, é daqui. Vem comigo, meu torcedor. Terminou onde, Delamar? É, terminou o jogo lá do Ipiranga. O Ipiranga acabou vencendo pelo placar de 2-1. O compromisso diante da equipe do Boa Esporte. Com esse resultado, o Ipiranga vai a 21 pontos na tabela de classificação. Brusque agora tem uma vantagem de 6 pontos com esse empate. Olha que bola, cruzamento dentro da grande área de novo. João Carlos, a bola passa. A trave do Vávio vai atravessando do outro lado para a linha de fundo. De novo, outra oportunidade de ouro por parte do time de Brusque. 0-0. Complemente a informação, Delamar. Só complementando, então, o Ipiranga acabou diminuindo a vantagem sobre do Brusque de 6 pontos, informando Chama Construções, Chico. Você ligado conosco, o torcedor vem pro jogo, cobrança de arremesso lateral por parte do time do Zequinha. Foi pra cobrança, Cleiton chamou pro Tavares, Tavares pro Felipe Guedes, ligou pro ataque pro Gonzalo lá na frente, isolado Taíri. A bola faz que nas boas, com ele pra Juan Carneiro pra receber na boa. Toca a bola, perna direita, chama pro jogo pro Jansson. Vem Jansson tocando, abrindo na canhota, vai chamando pro comando de ataque. Vem pro toque, chama ainda, na corte de bola, pra Alemão, Alemão pro Jansson, Jansson se apresentando. Vem no toque, encostando pra atrás, recomeça de novo, risca branca do gramado, chamou pro ataque, tocou pro Jefferson, Renan pro Jansson, que bola agora pro Thiago Alagoano, na deixadinha, saiu o goleiro Fábio, fez tudo certo, tomamos contra golpe, olha o Marcelo, vem fugindo, tocando pro Tavares, Tavares tocando bola pro Zequinha, Zequinha pro jogador Maradona, Maradona recebeu, trabalhou pro meio, pro Tavares, dominou, bateu pro gol, passa a esquerda no gol, Jean Carreira, a bola põe morrendo pela linha de fundo. É saída de bola que pertence para o time do Brusque. Cidade, a rádio do futebol. Chama Construções, construindo e realizando sonhos, sempre no melhor lugar. Amigo ouvinte ligado, tem mais toque de bola. Olha o Jefferson Renan de novo, mano a mano contra o Marcelo, levou vantagem, puxa pro meio, toca pro meio, atenção, experimentou de novo, a bola subiu, vai pra linha de fundo sobre gol, portando no Fábio. Em nome de despachante Mafra, parcelamento na documentação em até 12 vezes, um cartão consórcio pra ti, cofre seus sonhos, esses são em nossos planos. Ótica Moderna tem tudo, é só você aproveitar, girando tempo em placar de jogo na cidade. Alô, torcedor, já 28 minutos jogados, eu disse 28, tempo que tem o segundo tempo de partida final de jogo aqui no Augusto Balmer. Domingo de futebol, campeonato brasileiro da Série C. O score é esse. Brusque. Brusque tem 0. São José também 0. Tem mais jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. O Londrina e Ituano vem empatando em 0-0. Tombense 1, Volta Redonda 0. Continua daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Fluminense 2, Santos 1, Atlético 0, Palmeiras 3. E na Série B, Náutico 1, Cruzeiro 0. Informando o véu. A alegria de ser Chevrolet. Francisco. Você ligado conosco na companhia, obrigado torcedor, vai ter mais duas alterações no time do Zequinha, diz aí Camila Costa. Sai o número 8, Felipe Guedes, para a entrada do 16, Diguinho. Essa é a alteração, e também vai sair o Gustavo Xuxa, né? O 7, é isso? De brincadeira, juizão! 18, Charles. Em Charles isso. Entrou agora, tá? Isso. Sai o Gustavo Xuxa, o 7, para a entrada do 18, Charles. Aí, portanto, duas alterações. Sai, portanto, o Gustavo Xuxa e alteração, né? Com o Charles também entrando nesse momento. Charles e outro, apenas me confirma novamente. Aí, o Charles, quem saiu mais? Saiu o Felipe Guedes e entrou. Não, tá. O Felipe Guedes tá, saiu? Para a entrada do 16, Diguinho. Tá ok, então. Você ligado conosco e tá bem. Duas alterações efetivadas aí, entrando o Diguinho para esse complemento camiseta de número 16. A bola colocada para o setor de defesa por parte do time do Brusque. Vem para o jogo. Alemão, Alemão tocando para o Ronael. Abre na canhota já. Encara a marcação do Maradona. Fez o cruzamento na área nos pés. O Garcia se esqueceu da bola. Mas que pena! De novo, negou nele em cima do momento do giro para bater pro gol. Perdeu o tempo, perdeu o time. E aí permanece 0-0, Camila Costa. Mais uma oportunidade do Garcês na pequena área. Dessa vez, de novo, a bola acabou se enrolando com ele. Não conseguiu dominar, não conseguiu fazer o chute. Segue 0, Brusque 0 também para a equipe do São José. É bola com o Thiago Lagano para receber. Vem ele trabalhando, toca para trás de novo. Num passe de bola para Zé Matheus. Zé Matheus vai chamando para o João Carlos, abrindo para a direita, já fugindo a marcação do seu oponente, que é o Charles. Toca para trás, hein, para Matheus. Zé Matheus, legal para o Ayrton, limpou, legal, que bola colocada para o Jefferson, que não foi desarmado. Tomamos contra-golpe agora na velocidade, na passada. Toca pela esquerda na velocidade, vai chamando para o Tavares para o meio, na combinação de jogada, chama para o jogo, recebendo o Tavares na boa, na direitinha, chama para Maradona. Maradona devolvendo para o Tavares, fugindo a marcação do Rodolfo Pontigua. Agora recomeça de novo, toque de bola para Cleiton. Cleiton jogando, dominando. Tá na boa para fazer o domínio. Vai chamando para o jogo. Abrindo aqui na boa. Toca para Gonzalo, devolvendo para o Tavares. Tavares vem para o toque de bola. Tem para o meio, tenta para Diguinho. Foi desarmado Diguinho. A bola ficou para o Cleiton. Foi atropelado pelo Maurício Garcês, que comete a falta em cima do lance. E marca Cristiano Nascimento. Cidade, a rádio do futebol. O Vel Veículos. A alegria de ser Chevrolet. Você ligado com a gente na companhia do rádio, é torcedor conosco na emoção, obrigado. Aqui tem falta na cobrança pro time do São José, Marcelo já tá cobrando, lá vem o lateral se apresentando, a galera dentro da área também se apresenta, lá toda a galera postada, inclusive entre eles e São Gonzalo, ele que é o centroavante, o homem gol, vem pra cobrança, você ligado conosco na companhia do rádio, é torcedor ligado na emoção maior. Amarelo pro Gerson Testoni. Então tá fora do próximo jogo, tá pendurado, né? É isso? Tava pendurado, então não vai poder ficar no banco de reservas. Não vai então poder ficar na área técnica, portanto, aí no próximo jogo. Tomou cartão o Gerson Tessoni. Cruzamento na área, passa por todo mundo. A galera reclama aí de uma falta, diz que não houve nada, já marcava o lance irregular. A falta queriam em cima do Cleiton. Queria um pênalti que não houve. Vem pro jogo, 0-0, segundo tempo de partida da cidade, a rádio do futebol. Zembir, a cerveja nota 10. Beba com moderação. É, você ligado, mas ele tá indignado, o Gerson Tessoni, hein, Camila? Tá reclamando bastante, reclamando com o quarto árbitro, reclamando com o assistente, mas já foi registrado, né, cartão amarelo, e não adianta ficar batendo muita boca aí o Gerson, né? Não sei a reclamação dele específica em relação ao que ele tá reclamando da arbitragem, mas tá indignado. É, você com a gente na companhia da cidade, a rádio do futebol. Aradef, 30 anos, crescendo com o Brasil. E vem pro jogo, a bola colocada pro Jefferson Renan lá pela direita, só que a bola já havia perdido-se pela linha marginal do gramado. É cobrança na boa que pertence pro time do Zequinha, já vem descendo ladeira de novo. Olha lá o Gonzalo na frente, perdeu a bola, ficou pro Thiago Alagoano, conduziu agora pro Ayrton, vem nessa, na velocidade, já tá pedindo o Ronael, prendeu, tocou bola, demorou, pensou, tocou pro meio, recomeça lá atrás de novo. A bola colocada pro Ayrton vai encontrando pra João Carlos domina, encara a marcação do seu oponente, que é o Charles, fugiu para o comando de ataque, tocou para o Jefferson Renan, para o João Carlos, errou o passe, ficou para o Marcelo para o meio, para o Fabiano para o Diguinho, errou, melhor para o Potiguar, perdeu o tempo, tocou a bola, inverteu pela esquerda, chamou para o jogo, veio no toque para o Ayrton prende, joga, domina, ainda vem chegada de alguém, quem? Chega o Alemão no círculo central para receber, rola a bola para o Jansson tocando, jogando, dominando, fez o cruzamento, inverteu pela esquerda, Cleiton tirou de cabeça, rebote, ficou para o Maradona conduzindo para o time novamente do Zaquinha, tá pedindo pedindo bola lá pro meio, vem pro toque, ainda insistindo pro Gonzalo, recebeu, dominou, encara a marcação do alemão, fez a assistência, chamou pro Maradona, cometeu uma falta em cima do Jansson, que fica estirado o gramado, reclama Mazzuvi, marcou um lance, a cobrança de falta aqui vai ser cobrada pro Brusque, e o jogador Charles caído dentro lá da sua zona de atuação, reclamando inclusive com bandeira. Cidade, a rádio do futebol. Áudio Zoom, o maior centro auditivo de Santa Catarina, agora em Brusque. O Bandeira vai lá, conversa também com o Cristiano Nascimento aí nesse lance em cima do Charles, hein, Camila? É, a jogada toda foi com o João Carlos, né? Vamos ver o que vai ser a decisão do árbitro. Cartão amarelo e vai puxar o vermelho. João Carlos. João Carlos sai expulso, portanto, cartão amarelo e vermelho nesse lance contra o Charles. O auxiliar viu, conversou, não teve dúvidas e marcou. O homem a menos, portanto, aí João Carlos expulso nesse lance. A expulsão acontecendo e agora tem toda uma adaptação por parte do Brusque. 35 minutos jogados, amigo 20, para Zambuja mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Zambuja, quer saber gol aonde, Deramar Silva? Era a Série C do Campeonato Brasileiro, o Vitor Daniel aos 28 faz para o Londrina. Londrina 1, Ituano 0, informando na cidade, Massa Super Ford. Aqui, torcedor conosco na companhia, obrigadão, cidade, a rádio do futebol. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Zambuja. Tudo aqui com o Charles, caiu, pediu falta, tomou falta, visualizou bandeira, marcou, contou, foi lá, fofoqueiro. Que é isso, é dedo duro. Foi lá e contou tudo pro Cristiano Nascimento, não escondeu nada. Visualizou, marcou. Ô, João Carlos, chega mais. Chega mais, João Carlos, tá aqui meu cartão. Tá fora. Vem pro jogo, então, o Brusque vai perdendo. Por enquanto, empatando em 0-0 contra o time do São José. A bola colocada pro meio, tenta sair pro jogo. Time de Porto Alegre. Bola lá pra trás pro Marcelo, sai errado no passe. A bola vai sendo tocada pra lateral. É cobrança por parte do time do Brusque, que já vem pro jogo. A bola colocada pra direita, tá valendo. Lá pro meio, vem pra Zé Matheus. Zé Matheus está colocado, vai pro jogo. Chamou pra responsa pra Porto. Devolve para o Zé Matheus. Zé Matheus recomeça com o alemão na risca branca do gramado. Toca a bola aí nos grandes círculos. Inverteu pela esquerda para o Ayrton. Ayrton prendendo, jogando, dominando. Encosta para Ronael. Ronael já sofre a falta em cima dele. Foi Tavares. Chegou atropelando o Ronael. Cobrança de falta para o time do Brusque. Ronael já cobrou. Rolou bem. É para o jogador Jefferson Renan. Amorteceu de perna esquerda. Foge da marcação do seu oponente. Marcelo chega também para cima dele. O Charles tenta levar vantagem. A bola vai sendo tocada pelo Charles. Morreu pela lateral. Outra cobrança já efetivada por parte do time do Brusque, recomeça com o Rodolfo Potiguar, ligou pro comando de ataque, seria pro Jefferson Renan, foi desarmado pelo Fabiano, ligou pro comando de ataque pro Gonzalo, Gonzalo lá pela esquerda, vem no toque pro Charles, socando bola por parte do time do Zequinha, foi desarmado, chega Potiguar pra cima dele e protege, viu a falta, visualizou Cristiano Nascimento, saída de bola que pertence pro Brusque, cidade, a rádio do futebol. Beli Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora. Movimentação na Casa Mata do Brusque, diz aí Camila Costa. Emerson Martins, 16, Emerson Martins está à beira do campo aguardando a substituição no Brusque Futebol Clube. Já já tem alteração do técnico Gerson Tessori, mais uma que vai ser efetuada. Alô, torcedor, já na casa dos 37 minutos, o tempo do segundo tempo de partida 0-0 contra o Zequinha. A bola colocada, tá valendo, Ayrton ligando, Garcês busca a bola atrás, sofre a falta, cai o gramado, Cleiton chegou atropelando, visualizou o Cristiano no Nascimento, vai ser efetuada a substituição e a alteração. Sai Rodolfo Potiguar para a entrada do Emerson Martins. Alô, Camila Costa, é isso? É isso, só confirmando, sai o número 5, Rodolfo, para a entrada do 16, Emerson Martins, no Brusque Futebol Clube. A informação é para consórcio Brightcoff, seus sonhos estão em nossos planos. O que que altera com isso, comentarista, nota 10 ou nada? Não, não altera muito, eu acho que o Potiguar cansou no jogo, né? Ele jogou muito o Potiguar, então eu acho que ele cansou, bota o Emerson Martins, jogador com mais força, para segurar mais o meio campo. Mas eu quero falar do João Carlos. João Carlos foi irresponsável. A diretoria do Brusque deveria começar a multar jogador que leva cartão amarelo de graça, um jogo tranquilo, depois leva o vermelho. Mas não dá, né? Ó, não, e não é a primeira vez que o João Carlos faz isso. é uma irresponsabilidade muito grande. No momento que o Brusque estava bem na partida, aos 20 minutos, quando o Brusque fez as alterações, e principalmente o Renan, o Jefferson Renan, que entrou bem, o time estava chegando próximo de marcar o gol, o João Carlos faz essa bobagem. Vem pro toque de bola, já chamando pro jogo. Atenção, Thiago Lagoano pro Jefferson. Renan fez o elástico, pediu a falta aqui, não houve desarbitragem. Queria a falta justamente do Wagner lá dentro da grande área. Lance legal, saída de bola pro time do São José. Mais duas alterações no Zequinha, vem por aí. Cidade, a rádio do futebol. Bom Pac, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Pac. Sai o Tavares aí, portanto, já a primeira alteração que vai ser efetivada. Ok, agora sim. Vai ser efetivadas alterações, duas alterações aí. Pediu para depois. Depois. Esperou. Vamos lá então. Na bola colocada aqui na boa. Tá valendo para meio. Recomeça de novo com o Diguinho. Diguinho trabalhando por parte do time do Zequinha. Vem ele, inverteu. Visualizou lá pela esquerda. Chamou pro jogo pro Thiago. Amortece a bola. Já rola pela canhota. Chega para cima dele. Jefferson Renan trabalhou para meio por Fabiano. Volante recebeu. Toca a bola com o Diguinho. Diguinho para trás. Recomeça novamente com o Wagner no zagueiro. Abriu pro Cleiton. Lateral direito. Recebeu aqui na direitinha. Toca pro Maradona. Maradona faz o passe. Chama pro Diguinho, pode ir a marcação do Emerson Martins, ligou lá pra frente pro Gonzalo lá, passaram pro Tavares, foi no carrinho, Alemão tirou, rebote pro Maradona, errou o passe, abrindo lá pela esquerda pro Charles, chega Zé Matheus, tirou, é agora posição legal, Jefferson Renan nele, na velocidade contra o Wagner, limpou, tentou passar pelo primeiro, tenta passar também pelo segundo, tocou pra trás na chegada agora do Emerson Martins, tocou pro meio, tentava pro Garçans, apareceu o Cleiton, tirou, rebote fica de cabeça novamente pro Emerson Martins. Vem pro jogo, Tavares tocando por parte do time do Zequinha, tira Lebão, rebate, fica para Garcês, para o Ayrton, fugiu da marcação do Pedro, atenção, prende, joga, domina, espera a chegada de alguém, vem ele, toma, valeu pro meio, recomeça com o Martins lá para trás, vem pro Jansson, avançando pro comandante de ataque, faz a tabela curta, chamou pro Jefferson Renan, pro Zé Matheus, a bola explode na defensiva, fez o cruzamento, de novo passou por todo mundo, é para você Maurício Garcês, tenta chegar em tempo para fazer o domínio, ele prende a bola, domina, tenta a chegada de alguém, ainda vai tentando, entreteu, fez o cruzamento, a bola vai muito aberta, passa por detrás do gol do Fábio, vai pra linha de fundo, é saída de bola pro time do São José, Cidade, a rádio do futebol. Consórcio Brightcoff, seus sonhos estão em nossos planos. Agora finalmente é efetivadas as alterações, alô Camila Costa. Sai o 10 Tavares para a entrada do 14, Alexandre. E também sai aí a outra substituição, é o número 11, o Maradona. Sai para a entrada do jogador que é o Kelvin. Kelvin 17. Kelvin 17, também, portanto, essa alteração. E o Alexandre. Essas foram as últimas alterações aí por parte do China Balbino. No sinal da cidade, avisa lá, torcedor 42. Vem pro jogo, Cleiton trabalhando, jogando, dominando com o Diguinho, prendendo a bola, vem carregando pro comando de ataque, tem a opinião da galera já. A bola ligada pro comando de ataque, pro Gonzalo, olha, tá, vem no abrindo, pra direita, errou, rebote da bola, ficou pro Diguinho por parte do Zequinha, olha o Zequinha, resmou no passe, tira, Emerson Martins, a um domina de maneira perfeita, melhor pro time do Zequinha, e começa com Wagner, jogando, dominando pro Fabiano, vai chamando pro jogo, abrindo para a esquerda pro Alexandre pro Charles, foi desarmado, chega para cima dele, Zé Matheus fazendo a função de lateral direito no lugar do João Carlos, liga lá para trás, toca pro Emerson Martins, novamente para o Zé Matheus, encolhendo, dominando pro Jansson, prende a bola, fez o passe, chama pro jogo, vai que é duas, Zé Matheus descarregou mal, a bola atravessa toda a extensão, foi de graça em cobrança de lateral pela ponta direita de ataque pro time do Zequinha, 43 jogados, Cidade, a rádio do futebol. Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Vem pra cobrança mais uma vez aí, Diguinho já está colocado por parte do time do Zequinha, cobrando, movimentando, vai chamando pro jogo, toca pra Fabiano, vai tentando fazer o giro, prende, a bola morreu pela marginal do gramado, deu lateral, cobrança por parte do time do Brusque, agora vem pro jogo, o tempo passa, o torcedor vai terminar a partida aqui no estádio Augusto Bauer, saída de bola que pertence para o time do Brusque na boa, o tempo vai passar. Passando esse que é o segundo tempo de partida, por enquanto ninguém é de ninguém, tudo igual no marcador. Cidade, a rádio do futebol. Supermercado Delagnolo, a 11 anos fazendo parte da sua família no bairro Dom Joaquim. É, você ligado conosco, torcedor aqui, lateral na cobrança por parte do time do Zequinha. Olha o Gonçalo recebendo a bala, trabalha, joga, domina, fugiram, marcação no frente, tocou de cabeça, Emerson Martins, Diguinho, toca para trás, pedra, mais descarrega ainda de cabeça lá para o goleiro Fábio. Fábio tem a posse de bola, vai pro meio, chamou, vai que é tua, Diguinho, Diguinho recebeu, dominou, olha para frente, inverteu pela esquerda, chama na responsa pro Wagner, deixa pro meio, pro Marcelo, Marcelo pro Wagner, Wagner trabalhando, zagueiro do time do Zequinha, ligou para ataque, tentou pra direita, chega Ayrton, recolheu pro time do Brusque, conduziu agora pro Emerson Martins, na passada tem dois para cima dele, prendeu, perdeu a bola, foi desarmado, Diguinho ligou pro meio, tentou pro Fabiano, desarmado também pelo Ronael, Ronael pro Jefferson, Renan, que bola, que passe pro meio pro Ronael, perdeu pro Diguinho, Diguinho na vantagem, Diguinho na vantagem pro time do Zequinha, olha pro Gonzalo, Gonzalo se apresenta, Gonzalo chamou, tocou pra direita, vem pro meio, na boa, tocando pro Kevin, Kevin limpando, jogando, dominando, encara a marcação do seu oponente, atenção, Emerson Martins não conseguiu desarmar o Alexandre, tem a posse de bola agora por parte do time do Zequinha, abriu lá na esquerda, vem pro jogo, trabalha, joga, domina, fez o passe pro Thiago, devolveu pro Marcelo, ponta canhota, cruzamento na área, apareceu o Miasson pra fazer o corte, toca a bola pra fora. Quanto? 6 minutos. Nossa senhora, 6 minutos? Puxa vida, rapaz. Nossa, tivemos tanta paralisação assim, hein? 6 minutos, torcedor. Vem pro jogo, Cidade, a rádio do futebol. A Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. É 6 minutos pra tentar buscar esse gol, Brusque. É 6 minutos pra buscar esse gol, Brusque. Vai pra cima do Zequinha, Bruscão. Vamos lá com você, Zé Matheus, Zé Matheus. Cresceu o cruzamento a longa distância na velocidade para o Thiago Alagoano, recebeu, brecou, dominou para a chegada dele, é Jefferson, Renan devolveu para o Thiago Alagoano, fez o cruzamento, desvia a zaga, toca a bola para a linha de fundo, Fabiano, volante, deu cobertura, se irrita com os companheiros, a bola morre, e vai para a linha de fundo, cede escanteio, pode ser um dos últimos momentos, vem para o cobrança, escanteio pro do time do Brusque, aos 46, jogado Cidade, a rádio do futebol. Guabitec, acessórios eletrônicos, no centro de Guabiruba, um mix de variedades para celulares e eletrônicos. É, e o Thiago Alagoano sentiu alguma coisa ali, hein? Tá sentindo, tá parado nesse instante, sentindo para ser atendido fora do gramado, ele tá pedindo auxílio dos companheiros aí para ser atendido, partida paralisada, Cidade, a rádio do futebol. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Então vem pro jogo, cobrança de escanteio pro time do Brusque, Thiago Alagoano é atendido, entra ali, agora ele é o Mar. Ele é o Mar. Ele é o Mar, ele é o Mar entrando. Justamente no lugar do Thiago Alagoano, não deu mais pro Thiago Alagoano. Entra ele é o Mar, vem pra cobrança. Olha o time do Brusque, torcedor, pode ser agora o gol que estamos precisando, afinal. Se afasta a bola pela perna direita, já está colocado ele. Bem, atenção, Zé Matheus na cobrança. Lá próxima área, a galera colocada. Fez o cruzamento dentro da grande área, tentou e ação de cabeça, subiu, Armando tirou. Rebote, a bola ficou para o Olhamar, a primeira bola disputada, hein? Justamente em cima aí do jogador, o Alexandre pediu falta, trilou, marcou em cima do lance, Cristiano Nascimento, é falta para cobrança do time do Brusque, bom momento no ataque agora, Camila Costa. Boa oportunidade, primeira dividida de bola do Eliomar no alto, o número 14, o Alexandre acabou dando aquele empurrão e o juiz atento marcou falta para o Brusque, uma boa oportunidade aí para a cobrança do Brusque Futebol Clube. As informações para despachante Mafra, parcelamento da documentação e até 12 vezes no cartão. Aqui cobrança de falta para o time do Brusque, vem para o jogo, uma oportunidade de ouro, agora pode ser o gol derradeiro, torcedor, para esse segundo tempo de partida, 48 minutos jogados, lembrando, vamos tirar 6 minutos aí, 6 minutos no sinal da Cidade, 48, quem vem para a cobrança? Zé Matheus ou então o Ayrton, os dois conversam nesse instante, aí então próximos ali, o Tiguinho também, tá dando a sua pré-eleção nesse instante, né? E aí como é que vai ser? 5 homens colocados, ajeita barreiro Fábio, pode ser um bom momento pro time do Brusque, pode ser agora, aí é mais jeito do que força, aí é mais jeito do que força, é mais jeito do que força. Um bom momento pode ser de ouro para coroar certamente o time do Brusque. 48, Zé Matheus, o Ayrton, Zé Matheus, o Ayrton, se afasta da bola, é cobrança, é falta direta, atenção, Zé Matheus colocou, explode na barreira, rebote fica para o Ayrton, toca para o meio, vem para o Ronael, cruzamento na área para a galera, tentou para o Elemar, ficou para o Zé Matheus, não vale mais nada, diz que o ataque estava em posição de impedimento. Cidade, a rádio do futebol. Vel Veículos, a alegria de ser Chevrolet. 49 minutos, torcedor, diga. Não, só para lembrar que a gente tem que escolher o melhor em campo, eu sei que você comanda a jornada, mas de repente se a gente puder escolher agora. Vamos lá, seu voto, comentarista nota 10. Garcês, alô, Camila Costa, diz aí. Zé Matheus, eu vou acompanhar agora o nosso comentarista nota 10, Garcês. Bastante presença no ataque, não fez o gol, mas teve presente. Gol aonde, Delamar Silva? Era a Série B do Campeonato Brasileiro, Ayrton aos 40, deixa tudo igual, Cruzeiro 1, Náutico também, informando o supermercado Delagnolo. Vem pro jogo, torcedor, 49 minutos jogados, é bola com Pedro, zagueiro sai da sua área, vai pro jogo, liga lá pro comandante de ataque, Ayrton de cabeça atirou, rebote fica pra ele, pro Garcês, o craque do jogo, toca a bola pro meio pro Ayrton, chama pra Ronael pra trás, novamente pro Jansson, vai terminar o jogo, bola encostada pro Zé Matheus, toca a bola, lá pro meio, fugiu a marcação do Charles, trabalhou com Jefferson, Renan, também foge a marcação do Marcelo, faz o trabalho de bola pro Jansson jogando, dominando, vem pro toque pro Alemão, agora fica na marcação, na saída de bola, o time do Zequinha sai satisfeito com o empate, o China Balbino, sai satisfeito com o empate, o técnico China Balbino, apesar que tem aquela cena, não ganha fora de casa também, né? Há muito tempo, mais um empate, de 3 vai para 4, a bola colocada pro Terra, pro Pedra vai ligando pro Diguinho lá pra trás, aí começa com Fabiano pro Diguinho, Eliomar pra cima dele, Diguinho liga pra ataque, tenta pro Gonzalo, toca pra trás ainda, toque de cabeça do Alemão, a bola para nas mãos do goleiro Juan Carneiro, vai colocar em ponta de bola, vai pro jogo, chamando pro meio pra Ronael, o Ronael encosta pra trás, vem pro Zé Matheus na paralela, para o Jefferson, Renan devolveu novamente para o choque de bola pro Zé Matheus, perdeu, rebate a bola, fica pra Ronael, o Ronael encosta pra Jansson prendendo, jogando, dominando, abre pra direita, vem pra Zé Matheus, quando aponta para o centro, no gramado, Cristiano Nascimento, fim de papo! Pelo nosso aqui, 51 minutos, fechou! 51 minutos aqui, fechou, Zé Fininha empata em casa diante do Zequinho, time do São José, e Brusque fica no empate. Jogando 51 minutos, cumprimento aí dos jogadores, a galera conversa, enfim, fim de papo, fim de jogo, Camila Costa. É isso, Brusque mantém, pelo menos não perde em casa, né? São 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate, e segue aí com mais um ponto na tabela de classificação, mais líder ainda um pouquinho, a expectativa era justamente dos 3 pontos, mas o Brusque aí saiu com resultado, empate aqui no Augusto Bauer, jogadores se cumprimentando no final da partida. Aí, e também os dirigentes do São José também se dirigindo, saindo da arquibancada. A informação é para a Massa Superforte, o melhor custo-benefício para a sua construção. Vamos então confirmar para você quando saia. Portanto, os jogadores agora já vão para o vestiário para despachante Mafra. Parcelamento na documentação em até 12 vezes. Um cartão consórcio Bradcoff. Seus sonhos estão em nossos planos. Ótica Modena tem tudo. É só você aproveitar. Eu confirmo. Brusque 0. São José também 0. Você sabia que para adquirir seu novo bem pode ser mais fácil do que você imagina? Na Brightcop Consórcios, você encontra planos para carros, motos e imóveis. E ainda escolhe o valor do crédito e das parcelas que cabem no seu orçamento. E o melhor de tudo, na Brightcop Consórcios não há taxa de adesão. Venha nos conhecer. Ligue 47 32 31 20 64 ou acesse consórcio.brightcop.com.br. Brightcop Consórcios, seus sonhos estão em nossos planos. Cidade. Despachante Mafra, o seu despachante em Brusque. Emissão do licenciamento na hora e parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Despachante Mafra, busca e entrega documentos em domicílio. Avenida Dom Joaquim 486, telefone 3351-1573. Cidade. Confiar, economizar importa. cidade já tem. Vem pra cá se realizar. Tá no brilho do olhar, tradição que você já conhece tão bem. Porque a ótica moderna tem de tudo, então é só você aproveitar. Ótica moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Jogo. Agora a partida é nossa. Batendo papo, batendo bola. A equipe Bola pra Frente entra em campo com você e traz resultados, os comentários e o balanço geral dos jogos no terceiro tempo. Cidade. Aqui na Rádio do Futebol, minha gente, um tempo pra bola. A diretoria já vai indo pra casa, não, o pessoal já vai se recolhendo, os jogadores também. Aí os últimos a sair, né, justamente o time do São José, até porque, de uma certa forma, a gente observa aí o cumprimento, né, do China Balbino com o time. Eles saiu extremamente satisfeito, né, Camila? Hã? Observe, eles estão extremamente, claro, satisfeitos, né, com o resultado. Exatamente, né? A expectativa, e ainda com os desfalques, né, que o São José tinha, ainda jogando fora. Claro, não venceu fora de casa ainda, né? Mas são dos males, o menores, né? O menor, né, Chico? Exato, para eles sair, né? O Brusque acaba empatando, soma mais um ponto, enfim, mas não veio aquele esperado absolutamente que seria, né? Os três pontos durante essa partida. Lembrando que nós temos aí o próximo compromisso, né, justamente diante do Ituano, né? Um abraço para o nosso amigo, o Beto Pavez. Ele e a sua filha estiveram aqui conosco também, cumprimentando aqui a nossa equipe na Gabine de Esportes da cidade. A partir de agora, é giro de informação para você, em nome de Despachante Mafra, Consórcio Bright Coffee, Ótica Modernas, em Pinheira, Cerveja, nota 10, beba com moderação, SC Convênios, Clés, esse plano é de Brusque, é daqui, Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Vamos girar as informações. Começamos aí com o nosso plantão show de informação, Delamar Silva, trazendo mais detalhes e informações. É aqui, Brusque 0, São José 0. Alô, Delamar Silva! Muito bem, Chico Carlos, do oferecimento da Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Supermercado Delagadolo, há 10 anos fazendo parte da sua família. Chama Construções, construindo e realizando sonhos sempre no melhor lugar. Aradef Malhas, 30 anos crescendo com o Brasil. Massa super forte, o melhor custo-benefício para a sua construção. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. O Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet. E Belo Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora. Vamos falar justamente do Campeonato Brasileiro da Série C e o que aconteceu neste domingo, também nesta rodada de número 12, no Grupo B, principalmente. O Ipiranga acabou vencendo o Boa Esporte pelo placar de 2-1. Londrina venceu o Ituano pelo placar de 1-0 e o Tombense derrotou o Volta Redonda pelo placar de 1-0. Aliás, esse jogo do Tombense, deixa eu ver se está ainda em andamento. Está em andamento agora há pouco, ele começou um pouquinho mais tarde. Está em andamento ainda, conforme aqui as informações, até porque ele começou um pouco mais tarde. Às 5 horas, estamos no segundo tempo de partida. O Tombense vai vencendo Volta Redonda pelo placar de 1-0. E o Brusque empatou com o São José em 0-0. Lembrando que ainda tem amanhã São Bento e Criciúma, que jogam às 18 horas lá no Walter Ribeiro. A classificação, como ficou com os resultados até aqui? O Brusque continua na liderança com 27 pontos, o Ipiranga diminuiu aí 2 pontos a vantagem do Brusque, está agora com 21 pontos na tabela de classificação. Londrina tem 20, é o terceiro colocado. Tombense tem 16, na quarta posição. O Criciúma tem 15 pontos, é o quinto colocado. Volta Redonda tem 6, com 14 pontos. Ituano tem 14, é o sétimo colocado. Em oitavo, São José com 13, em nono, Boa Esporte com 9, o São Bento na lanterna com 8. Esta é a situação do Campeonato Brasileiro da Série B até esta rodada. Lembrando que o Brusque vai jogar contra o Ituano na próxima quinta-feira, dia 29, abrindo aí a 13ª rodada da competição. No grupo A, o 13 perdeu ontem para o Paysandu pelo placar de 1-0, o Manaus venceu o Jacuipense 2-1, o Remo goleou o Imperatriz pelo placar de 5-0. Agora à noite, daqui a pouco começa às 18 horas, Santa Cruz e Botafogo, e amanhã, segunda-feira, teremos Vila Nova e Ferroviária. A classificação do grupo A, o Santa Cruz lidera com 14, Remo tem 22, Vila Nova 20, Ferroviária 17, Manaus também. Jacuipense 16, Paysandu 15, 13, Botafogo 11, Imperatriz 1. Esta, portanto, a situação do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Só lembrando, Chico Carlos e Caro Verde, que acompanham o Super Futebol Show da cidade, os demais jogos que aconteceram aí na tarde deste domingo. Campeonato Brasileiro da Série D, o Caxias empatou com o Marcílio Dias em 2-2. Resultado, o jogo foi lá em Caxias, né? 2-2 terminou essa partida. No Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico empatou com o Cruzeiro em 1 gol. Daqui a pouco tem Figueirense e Juventude, e o Guarani, que recebe a equipe do Avaí ainda hoje, às 18h15 é o jogo, daqui a pouquinho. E hoje, no Campeonato Brasileiro da Série A, o Fluminense derrotou o Santos pelo placar de 3-1, e o Atlético de Goiás acabou perdendo para o Palmeiras pelo placar de 3-0. Daqui a pouco tem Atlético do Paraná. Eu falei Atlético do Paraná, mas é Atlético de Goiás, que perdeu para o Palmeiras 3-0. E daqui a pouco tem Atlético do Paraná enfrentando o Grêmio, Internacional e Flamengo, os dois jogos marcados para as 18h15. Lembrando que ainda hoje tem também Copa do Brasil, 20h30, São Paulo e Fortaleza. As informações em nome de Bompac, praticidade para o seu dia a dia. Bom, é prática Bompac, a Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde, um produto Hospital Azambuja. Bora lá, torcedor, ligado conosco na Companhia da Cidade aqui no nosso terceiro tempo. Brusque 0, São José também 0. Afinal, fim de papo, fim de jogo. A partir de agora, avaliação do que foi certamente esse confronto. Nosso comentarista, nota 10, Belo Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora. Bompac, praticidade para o seu dia a dia. Bom, é prática, é Bompac. A Zambuja Mais, o seu desconto e vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja, Guabitec acessórios eletrônicos no centro de Guabiru. Um mix de variedades para celulares. Alô, Dirley Silva, e o jogo de Dirley Silva. Então, eu vou começar dizendo que a luz amarela do semáforo acendeu-se. O Brusque venceu com dificuldades o time do São Bento por 1-0 na semana passada, e hoje empata com dificuldade com o São José. Primeiro tempo até teve um primeiro tempo movimentado, criou oportunidade. Segundo tempo, o Brusque, em resumo, ele jogou 10 ou 15 minutos do segundo tempo, onde criou oportunidades, teve bola na trave do Jefferson Renan, teve jogada do Garcês de cabeça, que o goleiro tirou da cabeça dele, lá o goleiro da equipe de São José, o Fábio. Aliás, duas jogadas do Garcês. Teve, enfim, poucos momentos também, 10 minutos de Brusque no segundo tempo, e depois o São José ficou controlando o jogo. E eu acho até que o São José veio para Brusque para empatar mesmo, sabe? O resultado acabou sendo merecido. O São José também não criou grande oportunidade. Vamos tentar lembrar alguma oportunidade de gol que o São José teve. Pouquíssimas, né? Não teve, né? Na verdade, o Brusque ainda teve oportunidade, mas o Brusque jogou pouco hoje. Então, por isso que eu digo que a luzinha amarela está acesa do semáforo. O Brusque tem que tomar cuidado de agora em diante. O que que está acontecendo? Qual seria o... Não vamos ficar no cobertor da liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse cobertor aí é um cobertor... Você, durante o debate esportivo, na última sexta-feira, fez uma ponderação a respeito disso. Estaria um pouco acomodado, então, talvez? É isso, é a zona de conforto, né, Francisco? É. É a zona de conforto. Então, o Brusque hoje tem 27 pontos na competição. Para mim, virtualmente, já está classificado. Matematicamente, não. Mas virtualmente, sim, ele está a 6 pontos do Ipiranga, que é o segundo colocado, e está a 11 pontos. A 12 pontos, perdão, do quinto colocado, que é o Criciúma, que vai jogar amanhã, né, segunda-feira. Então, o Brusque virtualmente, para mim, está classificado. né? Não sei se vai ficar nessa posição de primeiro colocado. Agora, infelizmente, ou felizmente, essa posição, e isso é algo que tem que se debater com o técnico Jefferson, o Gerson Testoni. O que está acontecendo com o Brusque? O Brusque desaprendeu de jogar futebol? Eu acho que não. Mas é essa zona de conforto que o Brusque merecidamente conquistou ao longo da competição, abrindo esse tempo esse número registrado aí de 27 pontos conquistados, certo? Diante dos demais, é uma situação que acomoda, a verdade é essa, acaba acomodando. Só isso para explicar, né? Só isso. Você vai explicar que o Thiago Alagoano não está jogando mais um grande futebol? Você vai explicar que hoje se salvou no time, como bem disse a Camila, o Zé Matheus e o Garcês? O Garcês pela movimentação, que pelo menos foi para frente, agora de resto, e a defesa, né? Defesa que se comportou bem. Porque também o São José não foi um time agudo no ataque. Foi um time que veio aqui administrar o jogo e conseguiu. Então, fica acesa o semáforo amarelo. Vamos tomar cuidado, Brusque. Não tem nada a ganho ainda. Isso pode ser uma situação a ser discutida, a ser debatida com o técnico Gerson Testoni. Eu começo falando isso, não sei qual a opinião de vocês. Eu até comungo e até também faço essa observação, porque às vezes prefiro muitas vezes que um time, ele comece timidamente, vá aos trancos e barrancos, mas dentro da competição que ele vá se agigantando, ele vá crescendo no transcorrer da competição. Aí te dá uma grande garantia. E nós, está acontecendo, como foi dentro do Campeonato Catarinense, o time começa muito bem a competição, chega, vai muito bem, está indo muito bem, mas de repente parece que começa a estar querendo faltar alguma coisa para a fase. Vamos torcer que esse momento em que o time do Brusque não está conseguindo talvez apresentar aquelas mesmas atuações, e aqui a gente nem está falando futebol pragmático, não é isso, não é essa a questão, mas o time, que ele não falte essa condição justamente para a etapa derradeira que vem quadrangular, não é? O que tu acha? Essa é a preocupação, né? Justamente do Gerson, e é psicológico do jogador, né? Automaticamente, quando aquela pressão ela está um pouco mais adormecida, ele acaba, não que vai tirar o pé, eu não acredito nisso, mas eu acho que é uma questão às vezes de se esforçar um pouco mais, de repente, para uma jogada, dividir mais, enfim, a gente percebe ali, eu votei no Zé Matheus, justamente porque o Zé Matheus tem me chamado a atenção pela característica que ele tem de roubada de bola, ele está muito atento, ele está muito atento no jogo, então de repente, é isso que se quer ainda do Brusque, né? Jogadores atentos para cada rodada. Agora tem um outro ponto que também deve ser analisado por nós, essa condição, mas também será que os nossos adversários, pela boa campanha do Brusque, quando vem a enfrentar o Brusque, vem com uma excessiva cautela, como foi contra os últimos jogos dessa mesma maneira, jogam totalmente na retranca, né? Se defendendo aos extremos, só atacando no contragolpe, tanto que nós podemos falar aqui, como foi colocado pelo nosso companheiro Dirley Silva, quais foram os momentos que o time do São José, acho que só teve uma bola, né? Só teve uma bola lá com o Romário, que eu me recordo, que criou oportunidade. Mas quantas outras, com certeza, foram criadas aí por parte do Brusque? Temos aí o Garcês, criou oportunidade. O Itinga também, naquele cabeceio que não chegou em tempo. Nós tivemos o próprio Jefferson Renan, era uma bola chutada. O Thiago Alagoano também. Olha só a quantidade de oportunidades que teve o time do Brusque. Mas será que os nossos adversários que estão enfrentando o Brusque... Olha, vamos enfrentar o líder. Pera lá, nós vamos enfrentar pesa, o Brusque. Né? Nós vamos enfrentar o Brusque. Pera aí. Mas a coisa Francisco, precisa ser um pouco mais... Essa tua teoria cai por terra porque o São Bento veio jogar aqui e teve chance de marcar, teve chance de sair vitorioso da partida. Então o São Bento não veio jogar recuado. O São José não jogou recuado. O São José marcou. Marcar não significa jogar recuado, porque o São José também foi à frente. Agora, o São José foi mais cauteloso, muito cauteloso, excessivamente cauteloso, né? E daqui a pouco a gente pode ouvir aí o próprio Gerson Testoni dizer, não, mas o Brusque criou, mas... tá devendo finalização, tá? Mas interessante ouvir também o nosso ouvinte aí. Vamos lá, galera, participando no Zap Zap no 99187-7556. E daí, o que podemos esperar quando a gente fazer essa avaliação que nós não estamos rendendo para esse jogo contra o Ituano, por exemplo, na próxima quinta-feira lá, que é um jogo importante para eles, né? Para eles é crucial esses três pontos ou não, Dirley? Não, com certeza. Eu tô aqui vendo a tabela E a minha preocupação agora são os próximos jogos, certo? Eu estava aqui pensando, não sei o que você e a Camila acham, acho que o Brusque está precisando perder um jogo, sabe? O Brusque está precisando perder um jogo para acordar, entendeu? Para começar a dar uma... Então tem que perder na hora certa, que seja agora. Agora é a hora certa de perder. É verdade, que né? Se perca agora. Não, que uma coisa pode ser absurdo que eu estou dizendo, mas é verdade, é isso. O Brusque perdeu, o Brusque perdeu 5 pontos na competição para esse adversário aí, o São José, que veio desfalcado. O que que São José tem a mais do que São Bento? O que que São José tem a mais que o Ituano? O que que São José tem a mais do que o Ipiranga? Não tem nada a mais, entendeu? Mas veio aqui e confrontou o Brusque, jogando com um esquema de jogo que foi retranqueiro? Não foi retranqueiro, mas foi excessivamente cauteloso. Foi. E parece que isso amarrou o Brusque, não sei, né? Então, para mim, o Brusque tá precisando é perder um jogo, porque a hora que perder um jogo, o time vai, acordar. Não adianta perder depois, lá na fase final do campeonato, né? Aí não adianta, tem que perder agora. Cair na real às vezes, né? É bom assim, a gente sonha, é bom também sonhar, né? Mas chega alguns momentos que a gente precisa... A condição que o time tem numa possibilidade. Claro, né? Ninguém tá pedindo mais do que já tá fazendo, mas de repente, justamente essa questão de ter uma racionalidade em relação ao campeonato que ainda tem muito pela frente, esse é o problema, né? Tem muita coisa ainda pra acontecer. Porque aí entra, mas o time tá cansado, mas pera lá, nós só temos uma competição agora. É ou não é? O último jogo do Brusque foi na semana passada, né? Foi no último domingo. Então, teve todo um período aí. Não justifica mais, estamos cansados. Mas nós estamos tendo um tempo ótimo de recuperação, de fôlego para o atleta. Acho que já deu bastante tempo para recuperar isso. Acho eu, né? E tem que levar em consideração também nos outros jogos que o Brusque foi efetivo quando teve oportunidade. O Garcês hoje dentro da pequena área, aquela bola que ele acabou jogando por cima, se ele marca o gol, a gente vai contar outra história, né? Então, de repente, nos outros jogos não ficou tão evidente porque acabou acontecendo o gol, né? Nesse jogo contra o São José, o gol não veio. E teve a oportunidade, né? A vitória não aconteceu porque realmente a bola não entrou, não foi efetivo quando teve a possibilidade do gol. Nos outros jogos, que nem o último jogo com o São Bento, teve uma oportunidade, acabou fazendo gol o Ayrton aí e levou a vitória para o Brusque. Então tem que levar em consideração também vários pontos. Às vezes, né, a bola não entrou nesse caso, criou algumas jogadas, mas não foi efetivo na hora da definição. Teve outras oportunidades, em jogos diferentes até teve menos oportunidade e acabou marcando, né? Vamos lá. Galera, tá participando, diz aí! Boa tarde, pessoal da cidade. O Brusque, ele tá se tornando um time muito previsível. Um jeito de jogar meio previsível, porque os adversários já conhecem, né? Já estudam mais o time. E como o time tá ficando sempre naquilo, essa é a aparência que passa, que eles estão estudando, estão pegando ali quais são os pontos fortes e estão bloqueando isso, fazendo com que o Brusque acabe ficando meio que sem saber o que fazer. No jogo de hoje a gente teve praticamente só uma chance clara de gol, foi aquela que o Garcês perdeu, né? O Gerson vai ter que se reinventar aí, vai ter que pensar em alguma maneira de fazer o time criar alguma coisa nova para poder voltar ao caminho das vitórias aí. Beleza? Um abração do Edivaldo. Aí a galera participando, olha, colocou uma situação interessante. O que que tu diz, o comentarista nota 10? Será que tem razão nessa colocação dele, que o Brusque está apresentando um futebol, como diz, pragmático, a mesma coisa sempre? Será que é necessário criar alguma alternativa, algo diferente para surpreender o adversário, hein? Ele está dizendo que o Brusque está sendo previsível, ele usou esse termo, né? Está sendo previsível. Eu também acho, eu acho que o torcedor analisa com certo conhecimento. O Brusque é um time previsível. O que é o Brusque um time previsível? São as jogadas de sempre, flutuando pelo lado direito com hoje com o João Carlos, ou com o Edilson jogando pelo aquele setor, bastante com o Ayrton. Mas essa ser previsível, o futebol é assim mesmo. Você tem um esquema de jogo, e esse esquema de jogo é obedecido a toda a partida. Como é que você vai mudar de um jogo para o outro? Se mudar um esquema de jogo, você pode correr o risco de sair derrotado ou de sair com insucesso, né? mas eu acho que essa previsibilidade em relação ao Brusque tem mais a ver no sentido de conjunto mesmo do que tático, tá? Sabe? Você sabe mais ou menos qual é o tipo de estilo de jogo do Alagoano, do Zé Matheus, jogadores que estão à frente. Hoje o Itinga, por exemplo, não fez uma grande partida. O melhor do ataque realmente foi o Garcês. O Alagoano reclama, se o Alagoano jogasse como ele reclama, hoje ele reclamou mais do que jogou. Hoje ele substituiu o Jefferson Renan. O Alagoano, ele tem essa proporcionalidade, ele tanto joga bem como ele reclama bem também, né? E o problema é esse, quando ele reclama pode levar, ele tá pendurado inclusive. E hoje foi assim, na expulsão do João Carlos, eu vi ele lá confabulando com o árbitro, discutindo com o árbitro, debatendo com o árbitro, isso é perigoso, né? E volto a dizer, essa situação do João Carlos aí, ó, essas expulsões, esses cartões amarelos, de maneira absolutamente sem necessidade, foi o caso hoje do João Carlos, um jogo controlado, uma partida controlada ali, você diminui o número de atletas, o Brusque já ganhou o jogo, inclusive, com menos um jogador, mas você não pode ficar apostando nisso sempre, né? Então, ali no grupo eu sei que há uma defesa entre eles, é normal, né, Francisco e Camila, essa defesa entre jogadores, própria comissão técnica, ninguém vai criticar o João Carlos pela... Agora, nós podemos fazer isso, e nós temos o dever de fazer isso. Dirley. Pois não. Vamos ouvir o Gersinho, para que a gente também possa que ele contribua conosco na análise, né, o técnico Gerson Testoni também já fez a coletiva e participa dois conosco agora também. Importante desfalque também, não vai estar no próximo jogo, né? Na programação aí da Rádio Cidade. É sobre um jogo difícil, como vem sendo todos os jogos dessa competição, né? É uma coisa que eu estou colocando sempre, a gente está com uma vantagem boa na liderança, na tabela de classificação, mas todos os jogos é muito competitivo, jogos muito difíceis. E hoje não foi diferente, como foi os outros também, contra o São Bento, contra o Londrina. Infelizmente hoje nós não conseguimos fazer um gol. Eu acho que o primeiro tempo houve um equilíbrio, adversário muito forte na bola aérea devido à estatura da equipe, né? Uma equipe muito alta. Nós tivemos algumas oportunidades, principalmente no último terço faltou um pouquinho de capricho, né? O Thiago teve uma de cabeça, teve umas duas que passou na frente do gol. Teve uma que o Garcês dominou na frente do zagueiro, mas infelizmente dominou errado. No segundo tempo, acho que a gente equilibrou, controlou mais o jogo, né? Acho que a gente teve mais a posse, tentamos procurar as situações pelos lados, por dentro. Acho que as trocas entraram bem também, já o Renan deu um gás novo, o Ronel deu um gás novo, infelizmente tive que botar o Ronel por dentro com a perda do João, com a expulsão do João, que aí dificultou um pouquinho, né? Ficar com a menos, mas mesmo assim não tomamos sufoco, não fomos pressionados. Como eu falei, eu acho que a gente fez um jogo equilibrado, né? Como está sendo realizado, acho que é um ponto importante, que a gente vai ser importante na frente, na classificação. E agora é trabalhar, né? Quinta-feira já tem mais um grande desafio, que é o Ituano, que também vai ser um jogo muito difícil também. E seguimos na competição, acho que nós estamos no objetivo, estamos no caminho, né? Nós estamos líderes da competição e vamos trabalhar cada vez mais forte para voltar a vencer e classificar o quanto mais rápido possível. Tu acha que a pressão para classificar antes atrapalhou um pouco na partida? Eu acredito que não. Eu acho que a gente fez um jogo até que a gente controlou bem as ações. Assim. Iniciamos bem, os nossos dois zagueiros já estão um pouco mais com ritmo. Os nossos volantes, o Matheus, tem uma iniciação muito forte, né? O que eu treinei, cara, eu pedi para os atletas, eu acho que eles tentaram realizar a mudança de corredor com bola longa, às vezes quando é para verticalizar por dentro, verticalizou. Eu acho que a gente faltou um pouquinho o último terço, né? Caprichar um pouquinho, às vezes um domínio, um passe, uma finalização, a tomada de decisão. E às vezes foi muito do dia, né? Então, infelizmente, não estávamos num dia bom nessa último terço do campo aí, mas esperamos trabalhar e melhorar para o próximo jogo. Eu começo aqui analisando a fala do técnico Gerson Testoni. Bem diferente da fala da vitória por 1-0 do São Bento. E aí a Camila tem razão quando ela disse, aquela bola do Jefferson Renan entra, nós estávamos contando outra história aqui e a entrevista do Gerson Testoni seria outra também. Agora, na minha avaliação, o Brusque sofre por uma situação de acomodação, zona de conforto. Olha para a tabela, vê o time lá naquela situação que vai passar duas rodadas e não será alcançado. Isso dá um relaxamento, isso é coisa do ser humano, entendeu? Eu não estou dizendo que faltou vontade de ganhar a partida. Não estou dizendo que faltou vontade de correr a bola, atrás da bola. Mas, de certa forma, há um relaxamento. É isso que explica o resultado de hoje, dentro de um São José que veio aqui realmente para levar um ponto, né? Eu estou tentando aqui achar um lance do São José que pode ser dito assim: ó, não, esse foi perigoso, esse o goleiro Juan Carneiro teve dificuldade, a defesa dele. Não, eles foram objetivos em controlar a partida. Aí o Testoni fala em domínio de posse de bola, mas nem sempre domínio de posse de bola é jogar bem, né? Você pode ter a posse de bola, o outro time pode ficar marcando, toca para um lado, toca para o outro e não sai nada. Então o Brusque no primeiro tempo jogou melhor que no segundo, porque no segundo tempo o Brusque teve pelo menos 10, 15 minutos de futebol, né? Que foram as chances aí criadas, que já foram mencionadas aqui. Então eu volto a dizer, aquilo que no campeonato inteiro a gente vem colocando, o Brusque teve uma musculatura dentro da competição, quer dizer, fez pontuação fora, ganhou jogos fora, né? Dentro de casa é um resultado que nos preocupa. Não é que tenha sido um mau resultado, diante das circunstâncias, expulsão. A expulsão do João Carlos, deixa eu só ver aqui, eu marquei o momento da expulsão do João Carlos. A expulsão do João Carlos se deu, alguém me ajuda aí, qual foi o horário, foi o tempo da expulsão, 20 minutos? Por aí, 34, eu acredito, mais ou menos. Hã? 34 minutos. 34 minutos foi a expulsão do João Carlos. 34 minutos, exatamente aos 34, o João Carlos foi expulso. Pô, então dos 34 até os 51, o Brusque teve com o jogador a menos e tem que ficar controlando posse de bola, tem que ficar dificulta. E foi a primeira vez, não sei se vocês observaram isso, primeira vez que o Gerson Testoni lamenta a expulsão de um jogador. Ele lamenta no sentido de dizer que aquilo, de certa forma, ele não foi explícito, mas ele deixou entender que isso ali acabou prejudicando o desempenho do time, o coletivo do time, a saída do João Carlos. De uma certa forma, sim. Porque aí tem todo um esquema que precisa ser improvisado. Uma dessas, justamente, recuando o Zé Matheus, que vinha muito bem. Nós havíamos colocado a própria Camila com as roubadas de bola, que fez essa função pela lateral direita. Diga, Adelmar Silva. Tem gol no Campeonato Brasileiro da Série A. Abel Hernández, aos 7, abriu o placar para o Internacional, 1-0 em cima do Flamengo. Outro jogo, Atlético do Paraná e Grêmio vão empatando em 0-0. Começou também os jogos da Série B envolvendo as equipes de Santa Catarina, Figueirense e Juventude, Guarani e Avaí vão empatando em 0-0 e continua pela Série C, Tombense 1, Volta Redonda 0, sempre aqui no oferecimento as informações de Avan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Supermercado Dragnolo, há 10 anos fazendo parte da sua família. Chama Construções, construindo e realizando sonhos, sempre no melhor lugar. Aradef Malhas, 30 anos, crescendo com o Brasil. Massa super forte, o melhor custo-benefício para a sua construção. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos, cuidando do nosso meio ambiente. O Véu, a alegria de ser Chevrolet. Belo e Seguros, tradição e qualidade define e sua seguradora, Recicle uma Força e Defesa do Meio Ambiente, SC Convênio Class, esse plano de Brusque daqui, Zembir, a cerveja nota 10, beba com moderação, lembrando que daqui a pouco tem sorteio da Zembir, tá? Teve um ouvinte aqui que mandou o seguinte, aproveitando que estamos aqui já na frente do WhatsApp, discordo com o Dirley, o Brusque não está acomodado, faz tempo que não jogamos nada, só chuveirinho, mas agora ficou mais escancarado. No segundo turno, são 4 jogos e apenas 3 gols, sendo 1 de pênalti. Abraço, João está opinando de ler a respeito desse assunto. Ele pode, eu acho que uma acomodação pode ser isso que ele está dizendo também, né? Mas na verdade é isso aí, o Bruce está, de um tempo para cá, ele não tem feito grandes partidas. Mas isso, eu já usei uma palavra para isso. O Brusque tem sido pragmático, está jogando para vencer, não está jogando para fazer espetáculo, né? Condiciono essa situação, na minha avaliação, a olhar para a tabela e ver que está na frente há algum tempo E isso vai dar um certo relaxamento nos jogadores do Brusque. Essa é a minha opinião, não sou dono da verdade, nem sei não sou psicólogo para ficar analisando a parte emocional dos jogadores para saber se realmente isso é fato, né? Eu estou achando isso, né? Não estou afirmando isso. E a gente vai ter uma noção muito clara, por exemplo, vai ser a partir do próximo jogo, dependendo do resultado na próxima quinta-feira, a cobrança pode ser muito maior, que vem aí ao elenco como um todo do time do Brusque, né, do próprio Gercinho, da própria diretoria, enfim, porque o que nós estamos vendo aqui, a própria diretoria também tem visto. Muitas vezes a gente coloca, não está jogando bem, joga aquele futebol mediano, mas está ganhando, vai empurrando com a barriga. Mas o problema, você está observando que o time tem, a cada jogo está caindo de rendimento. Nós temos observado. Hoje a gente já fez uma avaliação um pouco mais contundente sobre essa situação, que já havia sido verificada em jogos anteriores. Está ganhando, mas o futebol ainda não é aquele futebol com a mesma pegada. Está faltando alguma coisa, né? Porque faltou o gol, né? Faltou o gol hoje. Nos outros jogos, nem eu havia falado. Contra o São Bento, o Dilei até disse, talvez não seja uma vitória merecida. Mas o gol aconteceu e contra fatos... Exato. Não tem. Eu queria até falar com o Dilei em relação a essa questão da entrada do jogador Luan, né? Esse atacante que a gente acabou trazendo essa informação também. O que ele pode acrescentar? E eu acredito que ele não vai estar disponível nas próximas rodadas já para ajudar o Brusque, pode, né? Pode ser, dependente se já... 2 meses sem jogar ele estava. Vai ser feita a apresentação amanhã? Quantos meses sem jogar? 2 meses. Bom, não sei de que forma ele está vindo. É um rapaz bastante novo, né? Bastante alto, inclusive, né? Ele tem uma boa performance aí, né? Nos últimos anos aí, a performance dele tá sendo boa. Deixa eu só dar um recado aqui, eu gosto de eu tenho uns fãs aí no canal do YouTube, no Facebook da rádio, tem um aqui que tá sempre se escondendo em cima de um... tá sempre, esse deve ser algum amigo meu, alguém aí que corneteiro! Mas eu adoro isso, que bom. Ele sempre tá dando um... Ele sempre faz um xingamento, chamou você e a Camila de puxar saco do Dirley. Meu filho, vai abrir uma rádio pra ti, vai transmitir jogo, se é que tu já não trabalha no ramo e tais aí... bicho chato, cara. Todo jogo enchendo a paciência do cara aí, corneteiro. Ainda bem que existe gente chata que nem esse indivíduo aqui, porque isso dá pimenta pra jornada, entendeu? Ora, escuta aqui, vem cá, meu filho, tu tá vendo que jogo, hein? Ó? Qual é o jogo? É óbvio que o Brusque faz uma grande campanha, ninguém tá dizendo que não. Alguém disse aí que o Brusque não faz grande campanha, pô? Nós estamos analisando o jogo de hoje, Brusque 0-0 São José, porra! É isso aí. E, ó, eu acho da mesma maneira. Chato pra caramba! Aí vai dizer o quê? Cara, peraí. Oito vitórias é o terceiro empate. Meu Deus do céu, quase uma campanha fantástica, né? Ô Francisco, só para trazer informação boa também, o Flamengo empata agora. Pedro, aos 11 minutos, deixa tudo igual. Flamengo 1, Inter também 1, informando a van cada vez mais conectada. Demorou? Tá. Não. A Camila comemorava aqui, mas não deu tempo para comemorar muito tempo. É, né? Por isso que ela falou aham, a hora que eu falei que uma informação boa, né? Informação boa. É para pegar no pé dela. Flamengo 1, Internacional também, o Atlético vai empatando com o Grêmio 0-0. E com relação às equipes de Santa Catarina, na Série B, Figueirense, Juventude, Guarani e Avaí estão jogando, vão empatando em 0-0. E o Márcio Bressan quer falar também. Fala lá. Boa tarde, galera. Eu acho que o Brusque tá no caminho certo, tá bom? Faltou a bola entrar hoje, né? Tive vendo uns vídeos aí do Luan Santos aí no União Madeira. É matador. Vamos esperar pra ver. Abraço. Quero Zembir. Beleza. Eu também acho que vai ser uma boa contratação. Agora deixa eu fazer um comentário só pra esse chato aqui. Peraí. Vou fazer um comentário só pra ele. Me dá um minuto aí, Francisco. Vai lá. O Brusque jogou muito bem. Foi uma grande partida do Brusque. 0-0 foi um resultado injusto pro Brusque, o The Office. Entendeu? Brusque foi muito bem na partida hoje. Foi um jogo movimentadíssimo. Grandes... chutes a gol, grandes momentos pro Brusque. O Brusque tá no caminho certo. Brusque tem um grande time e hoje fez uma partida maravilhosa, fez uma partida brilhante do começo até o final. Pronto, chato, fiz um comentário pra ti, ó. Porra! E os puxa-saco vão concordar aqui, quer ver? Mas tudo bem. O time do Brusque. Cara, pô, a gente tá analisando um jogo Brusque e São José, né? Ninguém tá dizendo que o Brusque tem um time ruim, né? Agora, o jogo foi esse aí, pô. O cara parece que vê outro jogo. Me diga o seguinte, Testoni não vai estar na área técnica na próxima quinta-feira. Quem é que comanda o time? Vamos lá. Ah, não, ele não vai estar na área, mas ele vai estar, acho. Vai passar as orientações. Qual é a definição que a CBF dá para isso, se ele pode ir para o estádio. Que antigamente o cara podia ir para o estádio, ficava lá na cabine de rádio, na arquibancada. Que a maioria faz isso, né? Sim, e mandava recado. Vai no zap zap, né? Mandava recado pelo. Agora manda recado pelo celular, né? Então eu não sei, isso é coisa que a gente deve dar uma olhada aí, né, Camila? Eu sei que o treinador do. O Piccoli, que está treinando quem? Piccoli está treinando na Série D. Está treinando. Agora me foge o nome do. Ele andou tendo um problema de saúde e não ficou na arquibancada. Ele ficou. Uhum. Não é nem Covid, tá? Não é nem Covid. Ele teve que ficar no hotel e do hotel ele assistiu o jogo pelo Maicujo, aquele sofrimento que é, aquela coisa de delay e tal, trava, etc. e tal. E ele orientou o time, acho que foi o São Luís de Ijuí. Exatamente, foi o São Luís de Ijuí. No jogo com o Marcílio Dias aqui no meio de semana, não foi? Uhum. E acabou orientando do hotel. Agora, não sei se o técnico Gerson Testoni poderá ir para o estádio lá no interior de São Paulo e acompanhar o jogo lá e orientar da arquibancada ou da cabine de rádio, não sei. Bom, nós colocamos aqui o time do Brusque para hoje não conta com 5 jogadores. Nós lembramos aí em volta ainda aquela condição das lesões, enfim. Para o próximo jogo, hoje vem literalmente no limite do que tem de melhor ainda, né? O Juan Carneiro, o João Carlos, o Jansson, o Alemão, o Ayrton, o Potiguar, Zé Matheus, o Thiago Alagoano, Edilson, o Itinga e o Maurício Garcês. Bom, vai ter que jogar improvisado para a próxima quinta-feira. Sem João Carlos, provavelmente vai puxar o Edilson. O que você pensa a respeito disso? Tem gol. Comentarista nota 10. Vai lá, Delamar, e o gol. Antes, dizer que na Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude abriu o placar agora na capital catarinense. Juventude 1, Figueirense 0, informando na cidade, Supermercado Delagnolo e também Chama Construções de Rei. Ó, o João Carlos, claro, tá fora, Edilson é o substituto dele. Agora, esse é o detalhe, quem é que vai jogar lá na frente, né? O Jefferson Renan hoje jogou bem. Ele abriu espaço, ele teve, como é que eu vou dizer, foi um jogador que tomou iniciativa, né? Uhum. Tomou iniciativa, teve atitude no jogo. De repente seria essa a oportunidade para o Jefferson Renan voltar a brilhar na equipe. Como eu disse, dois jogadores que voltaram ao Brusque e voltaram só com o corpo, com o futebol ainda não. É o Jefferson Renan e o Eliomar. Mas hoje o Jefferson Renan já deu uma esperança pra gente, certo? Então acredito que talvez ele seja a alternativa aí, porque vinha jogando ele vinha sendo o titular. Não sei qual é a situação dos demais jogadores, o Alexandro, o Marco Antônio, isso aí, até a Camila, se tiver alguma informação extra a respeito disso. Mas a princípio eu acho que para substituir, então, no caso, o João Carlos, o Edilson e a ausência do Edilson lá no lado direito, o Jefferson Renan. Tem outra situação, não sei se o Thiago Alagoano hoje nessa substituição, será que foi só cãibra que ele sentiu? Ou será que foi algo mais grave para ver essa... Ah, pois é, isso tem também... essa condição, é. O Eliomar entrou por esse fator, né? Tem que esperar agora a avaliação, ele saiu puxando, acho que é a perna isso, esquerda. Isso, exatamente, eu não sei, mas será cãibra? Será que foi isso? Não pode. Não sei, eu não vi no lance. Porque não houve, pois é, eu também, é um estranho se for esse o fato, né? Ele demorou um pouquinho lá no atendimento, lá no junta-trave, depois ele veio caminhando, né? É. Puxando um pouco a perna, mas daí, se é questão muscular, daí vai ficar realmente... A gente vai ter que estar durante aí a semana vendo mais detalhes em relação a isso. O Gerson está me confirmando, sim, o terceiro amarelo. Daqui um pouco eu já vejo com ele aqui, ele está respondendo para que a gente possa saber como é que vai funcionar o procedimento aí em relação à área técnica. Vamos aguardar. E, em especial, essa condição. A notícia que vem por parte aí desse jogador, o Luan Santos, né? Ótima notícia, que era tão aguardada e esperada e justamente... em um momento que o Brusque praticamente já está se garantindo a próxima fase do quadrangular. Agora resta saber como realmente se ele vai continuar com esse bom retrospecto. Chico. Colocado pelo Carlos Beite ainda, que ele tem uma média de gols por temporada, 15 gols, rapaz, está de bom tamanho, né? Ô Chico. Diga. Só uma informação, o Bressan ficou preocupado com o teu comentário ali, eu já avisei para ele aqui no grupo, que não foi para ele o comentário, né? Do Facebook, ele tava preocupado, olha, o Dilei me chamou de chato. Não, Bressan, eu não chamei de chato. Mas não foi ele também, né, que você tava falando? Claro que não, óbvio que não. Que tá ouvindo outra rádio, ô Bressan? Que tu tá ouvindo isso? Não, é que ele só tá acompanhando o jogo do Flamengo. Só... bom, aí, meu querido, mas eu não falei, eu tenho um tal de The Office aqui, ele dá gargalhada, que é meu amigo, provavelmente gosta de mim, faz como diria a vovó Aninha, faz pra enticar, né? Eu também não sei, exatamente o significado disso. O verbo enticar. Boa. Mas você lembra disso? Nossa, fazia muitos anos que eu não ouvi esse termo, né? Eu acho que ele faz pra enticar, o Alexandre Delagnolo também acho que faz pra enticar. Eu acho que a geração da Camila nem pegou essa. Vai enticar outra. Pois aí, é, pô. Né? Mas não, Bressan, eu não tava te indicando não, meu querido. Eu não te chamei de chato, não. Deixa eu trazer. E ainda bem que tem esse cara aí, ó. Esse tal de The Office e tal. Tem um outro aí que também gosta muito de mim. Porque senão não tem graça, pô. Pelo menos os caras estão aí participando da jornada, né? Mas eu chamo de chato porque, porra, o cara já mandou 5 mensagens aqui, a mesma mensagem sempre, pomba. Fala sério, cara. Zembeira, cerveja nota 10, beba com moderação. Aliás, quem participar vai levar uma Zembeira. Tem participação aí, Chico. Boa tarde, meus amigos. Um empate aí, meio assim amargo, mas tá bom. O Bruscão é líder ainda com 6 pontos. E vamos aí pra frente aí, o Bruscão aí. Que importa aí que eu vou ganhar essa cerveja aí. Tá bom. Um abraço, meus amigos. Ô, Camilo, eu quero comunicá-la que o Flamengo sofreu mais um gol. Ah, é? Opa. 2-1 pro o Inter, fez o segundo gol agora. Tá. Flamengo 1, Inter 2. Tá ficando bom. Sobe o Gercinho, ele também ainda não sabe. Ele tava me respondendo aqui no WhatsApp que ainda vai ver como é que vai ficar durante a semana. Então a gente também vai ter que ampliar essa informação aí com o passar do tempo. É, e o Alexandre Delagnolo diz aqui que o certo é intisicar. Ô, Alexandre, é intisicar aí no teu bairro, porque aqui na primeira de maio é inticar. Lá no Rio Grande do Sul também, é inticar. Inticar com os quero-quero, né? Alexandre Delagnolo, intisicar é na tua terra aí, não sei onde é que tu mora. Agora, aqui na primeira de maio é inticar. Inticar. E lá no Rio Grande do Sul também, Chico, né? Inticar? Também inticar, boa. Mas pode ser, inticar pode ser sinônimo de intisicar e aí vai por dia. Já viu, né? O cara inticou lá, metia a mão na fuça dele. É. Tem mais participação aí, pode mandar? Mais participação. Boa tarde, Rádio Cidade. Eu não concordo que o Brusque está acomodado. Está faltando futebol. O Brusque não está jogando bem faz muito tempo. Está devendo um bom futebol. Infelizmente, não está acontecendo. Mas temos que superar isso, hein? É um alerta. Tem jogo bom na frente aí. Difícil. A pergunta é a seguinte. Se continuar ganhando, se continuar fazendo campanha... de terminar em primeiro lugar e vai lá para outra fase. É isso aí, eu volto a dizer, isso chama-se futebol pragmático. Está jogando de maneira pragmática, jogando pelo resultado. Não é espetáculo. O Brusque não está mais dando espetáculo. Vai acontecer um momento que você vai ter alguma situação em que vai ter uma jogada brilhante, algo... uma jogada assim que possa chamar a atenção. Por exemplo, hoje, eu estava vendo os gols aí ainda há pouco, os gols de dois pro Caxias, dois pro Martínez. O Hélio Paraíba fez um golaço hoje. Ah, é? O Hélio Paraíba hoje recebeu uma bola cruzada, meteu assim de lado, assim, mas foi lá no canto direito do goleiro. O Caxias também fez um bonito gol no primeiro tempo. Então, esse tipo de futebol aí é futebol pintura, né? Eu quero ganhar futebol, eu quero ganhar jogo, quero que meu time seja campeão jogando feijão com arroz. Não precisa fazer espetáculo, não precisa fazer golaço, não. Não é assim? Com bom temperinho, né? Dá uma comida bem temperada, ó, fica fantástico. E futebol é a mesma coisa, né? É, então, é isso aí. Ô, Chico, tem uma última participação aqui pra fechar, porque daqui a pouco tem o sorteio e daqui a pouco tem a missa. Opa, então vamos lá. Então, nossa parte. Fala aí, pessoal. Brusque tá jogando com o regulamento debaixo do braço. Apesar que em casa tem que matar, na minha opinião, mas faz parte também. Quantos grandes do Brasil aí tem o peça em casa? O Brusque tá numa sessão aí boa e a gente espera que ele suba pra Série B aí pra dar mais alegria pra gente aí. Valeu, Marco Lanche Mintz aqui do Cedrinho. Quero participar do sorteio aí e ganhar essa gelada aí. Valeu. Marcolan. Valeu. Agora, obrigado. O Marcolan, jogar com o regulamento debaixo do braço. Eu acho que então teria ganhado. Não, jogar com o regulamento debaixo do braço é ficar entre os quatro. É só, porque o regulamento é esse. Os quatro primeiros estão classificando para outra fase, né? É. Eu também acho que não. Nesse instante, não. O que se queria e se tentava buscar justamente durante a semana foi a vitória, né, para dar essa condição de maior tranquilidade para o time. Até como tu colocaste, vai ter jogos difíceis a partir de agora. Então, nós enfrentamos um time que está no oitavo lugar, né? Nós vamos enfrentar o Ituano. Vai ser partida fácil lá na quinta-feira? Não, não vai ser, não. Não vai ser, cara. Ituano não faz uma boa campanha. Não vai ser, não. Se duvidar, aquilo que tu falou, vai ter o primeiro revide, a primeira derrota. Não, né? Fala isso, Chico. Não vamos falar isso. Vamos embora, Chico? Vamos embora, então. Embora que já é 18h43, já me entisicaram, sério. Mas um abraço aí pro pessoal do YouTube que tá nos acompanhando, Facebook, essa turma aí que manda a sua mensagem. Interessante essa relação, mesmo que seja às vezes um pouco aguda, nada amistoso, mas ela é importante. Ninguém precisa concordar, ninguém precisa respeitar sempre, né? A democracia, né? Lógico, mas pô, o cara manda quatro mensagens a mesma coisa, toda hora dizendo a mesma coisa. Eu tenho uns fãs aí, que bom. Vem aqui tomar um café na Rádio Cidade, vem, meu irmão. Um abraço, Chico. Um abraço também nossa parte aqui, Camila Costa. Um abraço a todos, obrigada pela companhia e até quinta-feira com mais Brusque Futebol Clube. Vamos lá então para a despachante Mafra, para parcelamento da documentação em até 12 vezes, um cartão consórcio Bright, compre seus sonhos, estão em nossos planos, ótica moderna, tem tudo, é só você aproveitar, sem vinger, a cerveja nota 10, beba com moderação, SC Convênios Class, esse plano é de Brusque, é daqui, recicle, uma força indefesa no meio ambiente, a Van cada vez mais conectada com você e com nosso Bruscão, supermercado da Lagnulo, há 10 anos fazendo parte da sua família, chama Construções, construindo e realizando sonhos sempre no melhor lugar. Maradef Malhas, 30 anos crescendo com o Brasil, massa super forte, o melhor custo-benefício para sua construção, Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente, o Véu Veículos, alegria de ser Chevrolet, Bele Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora, Bom Pac, praticidade para o seu dia a dia, bom é prática e Bom Pac, a Zambuja mais o seu descontos e vantagens em saúde, um produto Hospital Azambuja, Guabitec acessórios eletrônicos, no centro de Guabiruba, um mix de variedades para celulares e áudios, um aparelhos auditivos, o maior centro auditivo de Santa Catarina, agora em Brusque, são os gigantes que acompanharam com você, Brusque 0, São José 0, aqui no estádio Augusto Bauer, já sabe, próximo jogo quinta-feira, gente, dia 29, às 20 horas, direto lá do Novelli Júnior, você vai acompanhar Ituano e Brusque. Mais uma rodada, esperando que o time volte novamente com o mesmo ímpeto para quem sabe sair de lá com bom resultado. Lembrando, não vai contar com Jefferson Testoni, que tomou cartão e também João Carlos, que foi expulso hoje, portanto, no segundo tempo aí. Obrigado pelo carinho para você, torcedor. A nossa equipe esportiva segue com você, com ele, Delamar Silva, porque tem Zembingerzinho aí. A cerveja nota 10, beba com moderação. Até a próxima jornada esportiva. Um abraço! Um abraço, Francisco Carlos, que comandou a jornada esportiva ao lado de Camila Costa, de Lei Silva, direto aí do estádio Augusto Bauer. Agora é conosco, aqui na Avenida 1º de Maio, Centro 2, Estúdios da Cidade, onde daqui a pouco nós teremos aí o sorteio da Zembier. Eu vou só fazer um intervalo, é vapt-vupt, e daqui a pouco a gente volta, né? Para trazer aí as informações, passar uma régua aí daquilo que aconteceu no futebol neste domingo. Chegou o novo cartão de vantagens em saúde Azambuja Mais. Com o cartão Azambuja Mais, você possui vantagens como descontos em serviços de saúde, consultas médicas, odontológicas e muito mais. O melhor custo-benefício em saúde de Brusque e região. Descontos de até 70%. Acesse azambujamais.com.br ou ligue 47-3396-2222 e solicite seu cartão. Azambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. Você sabia que para adquirir seu novo bem pode ser mais fácil do que você imagina? Na BrightCorp Consórcios, você encontra planos para carros, motos e imóveis. E ainda escolhe o valor do crédito e das parcelas que cabem no seu orçamento. E o melhor de tudo, na BrightCorp Consórcios não há taxa de adesão. Venha nos conhecer. Ligue 47 32 31 20 64 ou acesse consórcio.brightcorp.com.br. BrightCorp Consórcios, seus sonhos estão em nossos planos. Despachante Mafra, o seu despachante em Brusque. Emissão do licenciamento na hora e parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Despachante Mafra, busca e entrega documentos em domicílio. Avenida Dom Joaquim 486, telefone 3351-1573. Zembier, a cerveja nota 10, a cerveja do craque Rádio Cidade, a cerveja do torcedor nota 10, Zembier, a cerveja de Brusque. Cidade! Ô Aurélio, podia ouvir o jogo do Bruscão pelo celular ou no PC, né? Ah, não vai dar, chefe. Tô comprando um negócio pra mãe pelo site da Van e outro pra patroa no aplicativo da Van. Esqueci de passar na loja, acredita? Ah, é? E como funciona isso de site e aplicativo da Van? Ah, é bem fácil. Tu entra, compra, simples, rápido, igual ali na loja. Também esqueci de comprar o que a patroa pediu, né? Não, não. Só pra se caso eu precisar um dia, sei lá. Um dia, sei. Bom, mas vem cá que eu vou te explicar. A Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Ofertas do supermercado Delagnolo. Alcatra sem osso, R$ 38,99 o quilo. Filé simples, R$ 26,99 o quilo. Peito de frango com osso, R$ 6,99 o quilo. Cerveja Budweiser, garrafa 600ml retornável, R$ 5,89. Cerveja Devassa lata, R$ 2,29. Cerveja Sub Zero lata, R$ 1,89. Se beber, não dirija. Coca-Cola 2 litros, R$ 6,89. Morango bandeja, R$ 2,99. Supermercado Delagnolo, há 11 anos fazendo parte da sua família em Dom Joaquim. Procurando um zero que é 10. Na Uvel Chevrolet, comprou seu zero quilômetro, ganhou na hora 10% de desconto em acessórios e na primeira revisão. Aproveite! Novo Onix 2020 com entrada mais parcelas de R$ 890. Spin Active 2020 a partir de R$ 79.990. Nova Tracker automática a partir de R$ 95.990. Zero quilômetro que é 10 é só na Uvel. A alegria de ser Chevrolet. Fone Watts 3251-6000. A Acessórios para celulares e eletrônicos? Não precisa sair de Guabiruba. Guarde esse nome. Guabtec Acessórios Eletrônicos, no centro de Guabiruba. Capinhas, películas para celulares, carregadores, fones, acessórios em geral e assistência técnica das principais marcas. Em Guabiruba, bem no centro da cidade. Rua Brusque 404, Sala 2. Telefone 3308-9901. WhatsApp 992-44-8289. Em Guabiruba, Guabtec Acessórios Eletrônicos. Massa super forte, pronta para o uso, fácil aplicação, secagem em 8 horas e sem desperdício. É limpeza na obra. Massa super forte, a campeã em resistência. Ligue 47 99692-2468. Você sabia que o lançamento de efluentes in natura nos rios e lagos pode acabar com a vida aquática e causar o desequilíbrio ecológico? É nesse sentido que a Rio Vivo atua. A empresa faz o tratamento dos efluentes industriais de Brusque, garantindo que a água retorne limpa para o meio ambiente. Rio Vivo Ambiental. Há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. A segurança e tranquilidade de sua família merecem sempre a maior atenção. Associa-se ao SC Convênio Class e por uma pequena parcela mensal, conte com a mais completa assistência funeral de Santa Catarina, além de descontos em médicos, dentistas, laboratórios e muitos outros. Receba consultora ou compareça no escritório em sua cidade e junte-se aos mais de 100 mil associados que já confiam sua tranquilidade ao SC Convênio Class. Contatos através do telefone 3396-7739. SC Convênio Class. Nosso negócio é a sua tranquilidade. Voltamos então com o terceiro tempo aqui na cidade, uma rádio completa para você. São 18 horas e 53 minutos. Falamos em nome de Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Também consórcio Bradcoff, seus sonhos estão em nossos planos. Ótica moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Zembir, a cerveja nota 10, beba com moderação. SC Convênio Class, esse plano de Brusque é daqui, recicla uma força e defesa do meio ambiente. Avan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Supermercado da Lagnolo, há 10 anos, fazendo parte da sua família. Chama Construções, construindo e realizando sonhos, sempre no melhor lugar. Aradef Malhas, 30 anos, crescendo com o Brasil. Massa super forte, o melhor custo-benefício para a sua construção. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos, cuidando do nosso meio ambiente. O Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Belo Seguros, tradição e qualidade definem sua seguradora. Bom Parque, praticidade para o seu dia a dia. Bom é prática, Bom Parque. Azambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. O produto Hospital Azambuja. Áudio Zoom, aparelhos auditivos, o melhor centro auditivo de Santa Catarina, agora também em Brusque. E Guabitec, acessórios eletrônicos no centro de Guabiruba. Um mix de variedades para celulares. Este é o Concentração, aliás, este é o terceiro tempo aqui na cidade. Antes de fazer o sorteio, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro pessoal que manda recado. Um abraço aqui, ó, para o ouvinte, o Edivaldo, já mandou um recado aqui. Lá em Florianópolis, um abraço pro Maurício. Ele tá dizendo aqui, ó, boa tarde a todos. Sobre a queda da produtividade da equipe, podemos dizer que é normal. O que não pode ocorrer é a perda do foco, né? O time, em relação ao acesso à Série B, acredito que uma chacoalhada dentro do vestiário pode resolver. Um abraço a todos, parabéns pelo ajudado. Obrigado para você, um abraço, obrigado pela participação. Aliás, nós vamos fazer daqui a pouco o nosso sorteio da Zembira, a cerveja nota 10, beba com moderação. Mas antes do sorteio, deixa eu só trazer aqui, que não vai dar tempo de trazer muita coisa. Nós vamos encerrar com o sorteio, pode ser? Pode ser, vamos lá então. Dizer o seguinte para você: o Campeonato Brasileiro da Série B teve ontem, deixa eu só atualizar aqui a página pra gente ver como é que foi a rodada, né? No Grupo A, vamos falar primeiro do Grupo A. No Grupo A, O 13 acabou perdendo para o Paysandu pelo placar de 1-0. Manaus 2, Jacuipense 1. Remo 5, Imperatriz 5. Remo 5, Imperatriz 0. Esses jogos foram ontem. Hoje, domingo, nós tivemos... Está acontecendo ainda, né? O Santa Cruz vai vencendo o Botafogo pelo placar de 1-0. Deixa eu ver se esse jogo já acabou. Porque estava quase no finalzinho já, né? Não, está 1-0 ainda. Esse jogo começou às 18 horas, então está 1-0 ainda. Amanhã nós teremos então o cumprimento da rodada Vila Nova e Ferroviário. O Santa Cruz que lidera com 27 pontos agora, Remo tem 22, Vila Nova 20, Ferroviário e Manaus 17, Jacuipense 16, Paysandu 15, 13 tem 13, Botafogo 11, Imperatriz 1. Essa é a situação no Grupo A. No Grupo B, lembrando que no Grupo A amanhã tem Vila Nova e Ferroviário, já falei, né? Repetindo então. BL Seguros, tradição e qualidade define sua seguradora. Campeonato Brasileiro da Série C, Grupo B, nós tivemos hoje o Ipiranga vencendo o Boa Esporte por placar de 2-1. O jogo foi lá em Erechim. O empate entre Brusque e São José, a vitória do Londrina diante do Ituano pelo placar de 1-0. E está acontecendo ainda, esse jogo começou às 5, né? Já deve estar quase terminando. O Tombense vai vencendo Volta Redonda pelo placar de 1-0. Deixa eu ver se já acabou esse jogo. Pelo menos aqui na minha tabela ainda continua 1-0, está em andamento, né? Teremos amanhã no cumprimento da rodada São Bento e Criciúma jogando às 18 horas. Na classificação do Grupo B, o Brusque lidera com 27, Ipiranga tem 21, Londrina 20, Tombense 16, Criciúma é 15, Volta Redonda e Ituano 14, São José 13, Boa Esporte 9, São Bento 8. Só dizer que o Brusque enfrenta o Ituano quinta-feira, dia 29, às 20 horas, lá em Itu. O jogo que a cidade vai transmitir para você no meio de semana. Meus amigos, vamos ao sorteio rapidinho? Vamos lá então. Vai, roda, roda, roda, roda. Rodou, parou. Não deu para parar? Vai de novo, vai de novo. Para, agora, vai. O ganhador, foi o nosso amigo, o Marcolan Schmitz. Ô Marcolan, um abraço pra você, parabéns aí, ó, passa aqui na rádio e pega a sua Zenbier esta semana, tá bom, amigo? Marcolan Schmitz foi o vencedor aí da Zenbier, a cerveja nota 10. 18:58, despachante Mafra, consórcio Breitkopf, ótica moderna, Zenbier, SC Convênio Class, Recicle Avan, supermercado de Lagnolo, Chama Construções, Aradef Malhas, Massa Superforte, Rio Vivo Ambiental, UVL Veículos, Belli Seguros, Bompac, Azambuja Mais, Audio Zoom e Guabitec são os patrocinadores aqui da Jornada Esportiva. Transmitimos hoje o empate de Brusque 0, São José também 0. Narração, Francisco Carlos, reportagens, Camila Costa, comentários de Rui Silvio. Eu estive aqui no plantão esportivo da cidade. Lembrando que amanhã tem mais esporte durante a programação cidade. Vem aí a missa direto do bairro de Águas Claras e a gente volta com a programação depois das 8 horas aí com o Só Modão. É música boa, daqui a pouco pra você. Antes vamos fazer aquela reflexão, né? Rezar um pouco que é bom, faz parte também, por que não? Tá bom? Um abraço, semana abençoada pra todos nós. Tchau, meus amigos, até amanhã. YJ 808, 850 kHz. Esta é a cidade de Brusque, para onde você estiver. A Rádio Cidade é completa pra você. 6:59. A Rádio Cidade transmite a partir de agora, direto da paróquia São Judas Tadeu, no bairro Águas Claras, a Santa Missa. Oferecimento: Materiais de Construção Águas Claras,